vivência espírita, caridade, trabalho e amor. Vivência espírita, caridade, trabalho e amor. Vivência espírita, caridade, trabalho e amor. Vivência espírita, caridade, trabalho e amor. No vale cresce a consciência, a transforma pela razão. É o espírito da verdade que anuncia os corações, e o evangelho maior que é Jesus. Vivência espírita, caridade, trabalho e amor. Vivência espírita, caridade, trabalho e amor. Vivência espírita. Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Amigos vivencianos, hoje é o nosso programa de 1112, no dia 8/6/2025. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Mais uma vez vamos entrando no ar com apoio do WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, Depósito do Seu Depósito, Polo Hotel, Conforto, Praticidade com Economia, Camel Filtro, Soluções Saúde para a sua água. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, a Casa do Caminho, ao Jeff, ao Luiz e Vida e ao Paulo de Tarso, que ajudam a nós mantermos o programa Vivência Espírita no ar. Agradecemos também ao apoio do Grupo Musical Castelã e também das Tendas de Umbanda Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina. Hoje, como o Rui falou, que nós temos a presença dos nossos irmãos, né, da Camila Salontai. Só estava testando, para ver se vocês sabiam o nome dela, Salontai, né? E o Marcos Café, e nós vamos conversar sobre cromoterapia hoje. Faz as perguntas aí, sabe aquelas perguntas, maluca? Assim, meu estômago está doendo, será que se eu pensar numa cor ele melhora? Meu fígado está doendo, minha cabeça está doendo, será que se eu pensar numa cor ele melhora? Minha namorada está nervosa, será que eu pensar numa cor ela melhora? Então, são essas perguntas que vocês pensam que não tem sentido, mas tem sim. Então, hoje é o dia de fazer bastante pergunta aqui para os dois, viu? Porque é interessante demais esse assunto, cromoterapia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos aqui, direto do estúdio Chico Xavier, aqui da Rádio Vivência Espírita, em São José dos Campos. Já deixo um alô aos nossos ouvintes aqui da Web Rádio Vivência Espírita, aos ouvintes da Web Rádio Sementes de Amor, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Rádio Espaço Espírita, Barra Velha, Santa Catarina, e São Francisco, lá da cidade de Tobias Barreto, Sergipe, que retransmite a gente aqui todo domingo, prestigiando o nosso programa. A gente agradece aqui também aos nossos ouvintes que estão assistindo a gente pelo YouTube, mas também pelos canais aqui da Web Rádio Semente de Amor, de Campo Grande, Mato Grosso, Recanto da Prece Euripes Barçanufo, também de Campo Grande, e a Web TV Espaço Espírita, lá de Barra Velha, Santa Catarina. Deixe aí os seus comentários. Hoje a gente vai sortear um livro no final do programa para quem ligar aqui para nós. Lá, vamos botar o Tião para trabalhar lá fora, ó. 12. Hoje o Tião não vai descontar a bônus horas dele, que ele tá lá. DDD 12-3921-3009. Então ligue aí no DDD 12-3921-3009 ou mande mensagem no nosso WhatsApp, tá? Então o WhatsApp aqui do Vivência também é o mesmo número, 12-3921-3009, tá? Então, peraí que deu um probleminha aqui. Pronto, aí vocês estão vendo aqui agora, tá? Então ligue aí nesse telefone ou mande mensagem, perguntas aqui para Camila e para o Marcos. A gente vai lendo. E a enquete do dia é: você já sentiu mudanças na sua energia ao usar ou estar cercado por certas cores? Então deixa aí a sua opinião, se você já sentiu mudança na sua energia, na sua vida, aí, ao usar ou estar cercado de determinadas cores. E mande as perguntas. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Marcos. Bom dia, Camila. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Silvio. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem de virtudes e valores pelo Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. Vamos ao item 15, disciplina. Com disciplina se aprende a ter respeito e conduta. O homem disciplinado nunca foge de uma luta. Para manter o equilíbrio, o erro ele sempre refuta. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos recebendo hoje Camila Zalontai, Marcos Café, que vem falar sobre cromoterapia. E o Jorge falou que pensa numa cor, que a cor resolve, mas não pensa na cor do concreto, porque se não desse um concreto na sua cabeça, você não vai ter mais dor de cabeça nunca, né? O evangelho na cabeça. Né? É, o evangelho na cabeça. Que aí é multicolorido, cura tudo, né, Rodrigo? Queridos irmãos vivencianos, sejam todos bem-vindos, que neste momento maravilhoso, nesse domingo abençoado, nós possamos elevar os pensamentos a Deus, a Jesus, pedindo que nos envolva com sua luz, trazendo-nos sempre a paz, o conforto, a calma na alma que precisamos, para aprendermos um pouco mais desse Evangelho redivivo, através do Marcos e da Camila hoje. Que possamos envolvê-los com carinho para que eles possam discorrer sobre tudo o que prepararam para nós nessa manhã. Agradecidos mais uma vez vos pedimos, Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para tudo sempre manifestado em nossas vidas. Pai, eu sou grato hoje porque eu sou na terra, assim como eu sou em vosso coração nos céus. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será tratamento espiritual através das cores. E nós estamos aqui com a nossa querida amiga Camila Zalontai. É isso mesmo? É um nome difícil de pronunciar. E o Marcos Café. Esse é fácil. Marcos Café. São trabalhadores da Fraternidade Paulo de Tarso e trabalham com as cores no tratamento espiritual. Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Com muito prazer estamos aqui para tentar desmembrar um pouquinho. Ó. Café, bom dia. Bom dia a todos. Né? Novamente, eu quero agradecer a vocês essa oportunidade de a gente estar aqui explanando um pouco sobre a ideia, o conceito e as formas, né, de tratamento com a luz. Né? Que seja assim, bem proveitoso e cheio de carinho. Vamos então. Vamos. Só para a gente já começar já para os dois mesmo, as perguntas que a gente fizer, vocês dois podem comentar tranquilo, não precisa ser dividido não, né? Como é que se chegaram à conclusão que as cores podem fazer bem para o nosso corpo, podem fazer bem para o espírito? Esse estudo, assim, como é que foi feito para chegar nisso? Para a gente chegar e dizer, realmente a cor serve para o corpo da gente. Na verdade, é um conceito já antigo, né? Ele ultrapassa a nossa época, né? E ele vem primeiramente da forma de cor mesmo, de visualização, a percepção da cor, né? A cor que me faz bem e a cor que não me faz bem, né? A gente pode notar que geralmente na sua maioria as cores escuras são as mais depressivas, né? E as cores mais claras são mais alegres. Então começou a partir desse entendimento e aí foi se evoluindo, né? Para chegar no conceito de cor mesmo, foi feito um estudo que você tinha as cores, né? E a cor em si, ela não atinge, né? Foi isso que o estudo fez. A cor não atinge, né? O sentido de cor, né? Por exemplo, eu vou aplicar uma cor, né? Eu penso na cor, certo? Mas a cor, ela é subjetiva. Né? Se eu falar que a cor aqui no lugar denso, ela é diferente da cor no plano espiritual, que é uma cor mais linda. Qual que é a igualdade das duas? É a frequência. Né? Então, começou a entender que existia uma frequência. Aí vem o prisma, né, de Newton, que transforma, faz as cores. Aí ele começa a descobrir que eu tenho cor que não faz parte do espectro. Né? Eu tenho cores que ela não aparece, mas ela existe, que são cores quentes. Então, tudo isso foi se evoluindo, né? E foram aí o conceito de cromoterapia, ele foi aparecendo mais vivo nisso. Ou seja, eu tinha uma forma abstrata de aplicação, que já existia, né? E aí começou a virar conceitual. Aí sim, os entendimentos de cada frequência, o que cada frequência faz, né? O entendimento que no corpo, a célula começa a ficar embaralhada. Aí você joga a cor nessa frequência para que ela faça o quê? Ela volte à estabilidade, volte à harmonia. Né? Então, mas se você falar para mim assim, quando surgiu, é difícil por causa disso. Né? Eu tenho o abstrato, que era aplicado antigamente, sem conceitos, e agora, né, aplicado com conceitos mesmo fundamentados. Você falou de espectro, né? Só para explicar um pouco para o pessoal o que é um espectro, por exemplo, de cores. Né? Porque hoje a gente tem dois tipos, né, que a gente conhece, né? A luz, né, e a tinta. A então, luz e, desculpa. Você fala, a gente tem a luz, que é o que a gente está acostumado a ver, o RGB, né, que é o vermelho, verde, azul, né, que é aquilo que as telas nos dá, né? E você tem o conceito de tinta, mas é legal você falou espectro, né? Porque aí você está falando do conceito de luz, né, de energia, né, que é o que envolve a cromoterapia, né? Se você puder só explicar para o pessoal que está ouvindo também no tá. Você citou espectro só para dar uma explicada. Na verdade, sim. Porque, por exemplo, eu citei espectro porque, assim, se você pensar que para eu fazer um branco eu preciso de todas as cores, é uma coisa assim, né? Você fala, poxa, né? Aí você tem a luz branca, que é passa por um prisma. É a soma de todas as cores, né? Sai colorido. É o conceito do arco-íris, né? Uhum. É o conceito do arco-íris, ou seja, a luz do sol bate na nuvem, que é repleta de gotas d'água que serve como um prisma e fazem o arco-íris. Então, o espectro é muito engraçado, que nem você falou RGB. RGB é o espectro da tela do computador. Isso, da luz, né? É, porque eu preciso do red, blue, green para gerar as cores, ou seja... Vermelho, né? Azul e... Quem teve TV verde. Quem teve TV a tubo, né? Uhum. Se você pegar a lente de aumento e colocar na frente da TV a tubo, ali você vai ver que são três fotocélulazinhas. E se foi, Café, se foi preto e branco ainda, quem foi da época preto e branco, a gente pegava o papel celofone de várias cores e colocava. Colorido, eu assisti assim. Né? A minha avó fez isso. Conceito... A Mônica não é desse tempo. Então, no conceito de luz, assim. Né? Então, no conceito de luz, o branco é a soma de todas as cores. Sim. E o preto é a ausência de todas as cores. Sim. Que é diferente no papel, né? No papel. O branco é a ausência de todas as cores e o preto é a soma de olha todas as cores. Olha que legal. É por isso mesmo o espectro. É subtrativa. Né? Uhum. O espectro ele fala muito disso pra gente. Porque assim, se você pegar o conceito... Vamos falar do conceito do amarelo, por exemplo. Não, vamos falar o conceito do verde. Por que o verde tem tantas tonalidades? A gente já parou pra pensar que o verde tem mais tonalidade do que qualquer um. Por quê? Primeiro que é uma cor que agrada. E porque eu tenho várias cores de folhas. Uhum. Já reparou nisso? Então, para se falar as cores de cada árvore, do limoeiro, do nome de todas as árvores, eles começaram... Olha, aquela árvore... E é tudo combinação verde, também, tudo, né? Tudo combinação. Então, o espectro, o que vai fazer desse verde? O espectro no verde ele vai falar o seguinte. O verde ele varia de X hertz a X hertz. Cada hertz dentro desse espaço vai gerar um verde, um espectro de verde. E ele está no agora, meio, né? Ele está no equilíbrio, né? É como a natureza. Uhum, você vê a natureza, o equilíbrio na natureza, né? E o verde, ele não está nem no extremo, que é o vermelho, nem no extremo, que é o azul. Ele está no meio, que representa o equilíbrio, né? Interessante. É interessante também isso. Agora, se a gente trouxer aqui, Mônica, para nós mesmo, para os leigos. Mônica? Como é que é o nome dela? Camila. Ah, Camila. Ele fez uma alusão a você, Rodrigo, agora. Camila, se a gente trouxer para nós, para os comuns, por exemplo, não é um fenômeno natural da natureza também? Assim, de... Olha só. O ar está aí. Existe ar. Quem que enxerga o ar? Ninguém consegue enxergar. Né? Aí, se a gente for ver também, o som também está aí. Ninguém enxerga o som. E a luz também está aí. Você só vê o sol, né? Mas o que acontece? Talvez dessas três coisas, mais fácil de enxergar seja a luz, seja a cor. Porque a cor ela é demonstrada. A cor é demonstrada para a gente no arco-íris. Sim. No arco-íris a gente sabe que existe cor no ar. Agora, sempre quando eu vou falar disso, eu falo para as pessoas, aquela cor que está no arco-íris, ela não está só lá no arco-íris, ela está o tempo todo aqui com a gente. Então, se a gente precisa do ar... Se a gente precisa do som, a gente também precisa da cor. Se o ar é o alimento, se o som também é, a cor também é alimento para nós. Então ela também é um alimento para nós. É esse conceito que eu tenho da cor, que fica muito mais fácil do que gente que acha que é fantasia você ficar falando de cor. Acha que é bobeira, acha que não existe, acha que não tem nada a ver com a gente. Tem a cor, tá aí para a gente enxergar. É igual as estrelas do céu, estão todas penduradas para a gente achar bonito, né? E, na realidade, a cor faz parte da gente. Então, se ela faz parte da natureza, ela está em nós também. Como o ar está em nós, né? Como o som está na gente. A gente pega os estudos do Edgar Armand também, que faz muito estudo da cromoterapia, mas ele faz estudo da tonalidade vibratória do corpo físico também. Cada órgão da gente tem uma tonalidade. Então, eu penso, cada órgão da gente tem uma cor específica. E nós inteiros devemos ter uma cor específica também. Se ela serve para todo mundo, eu não sei. Mas, com certeza, uma hora a gente pode precisar e outra hora não. O que você pode falar sobre isso, Mônica? Deixa Mônica. A Mônica mesmo. Uhum. Vai Mônica. Que vai ser esse meu nome em outra encarnação, ou já foi, né? É que já começou errado desde o começo, não tem problema. Né, Camila? Mônica é um nome bonito. Uhum. A cor, ela está até inconscientemente... A cor, ela tá na nossa vida até inconscientemente, né? Então, na medicina chinesa, eles usam cor para tudo. Né? Até para os nossos órgãos, para alimentação. E cada cultura usa uma cor diferente, né? Então, o nosso, né, que o ocidental, por exemplo, o azul, o preto é luto e o branco é a pureza, né? Já na Índia, ao contrário, as mulheres, quando elas vão casar, elas casam de vermelho, cores alegres, né? Então, cada cultura usa, mas o importante é que a cor, ela de fato existe. E ela tem um... ela faz parte da nossa vida, que a gente querendo ou não, né? Como o ar que a gente respira, como a luz que nos ilumina, as cores, elas também estão fazem parte, né, da nossa saúde, né? Eu, por exemplo, gosto muito do amarelo. Você tá de amarelo aí, que é uma cor da inteligência, da alegria. Então, ela faz parte da gente, a gente querendo ou não. Acreditando ou não, ela tá fazendo efeito na nossa vida. E quando a gente vai, por exemplo, seja no tratamento normal, no tratamento de consultório que vocês fazem, né, como terapeutas, e como também no tratamento espiritual, né, no centro espírita, que se usa a gente chama de P3A, né, mas é a mesma coisa que cromoterapia, só evita usar o nome. Como que, no consultório, digamos que vocês estão lá no consultório como terapeutas atendendo as pessoas, como que a pessoa vai especificamente para fazer um tratamento de cromoterapia, ou vocês vão atender ela de outra maneira, muito mais holística, e depois descobre que as cores estão desfocadas nelas, assim? Como é que consegue descobrir? No caso, a gente só atende no centro. Ah, tá. Né? Eu não atendo fora. Uhum. Eu estou estudando para isso, mas a minha profissão é outra, e hoje eu estou aprendendo mesmo no centro. Uhum. Então, e não cobra, né? Não, de jeito nenhum. Não, ela não cobra no centro, mas se for fazer como terapeuta, tem todo. Pode ser uma profissão como qualquer outra, né? Sim. Exato. Né? Não, não querendo julgar quem cobra por cromoterapia fora do centro, que a gente diz aqui. Exatamente, é isso que tem que ficar claro. Que se a pessoa é profissional, ela se formou para aquilo, ela tem que cobrar por aquilo. Dentro do centro, no centro é que é errado cobrar, né? Exato. No centro é puro amor, pura caridade mesmo. Então, porque no centro parece que fica assim, mais, muito mais mediúnico, intuitivo, sei lá, a pessoa, né, ela vai no centro, faz uma entrevista, alguma coisa, já tem uma dica mais ou menos do que está acontecendo com ela, e aí o pessoal que está fazendo o trabalho intui aquilo lá, né? No curso de terapeuta, que eu faço com a Arlete, até que ela dá até aula pra gente, né, no curso de médio, Ariete, a médica. E quando você pega uma pessoa, você tenta analisar ela em três princípios, né? O plano material, ou seja, se ela já vem com a doença pré-determinada, então, olha, eu tenho esse problema, né? Aí eu tenho a parte química, né, e a parte espiritual. Se eu tenho uma pessoa com vidência, é lógico que ela vai conseguir ver a aura da pessoa, né, o contorno dela, e já ver, né, como é que tá. Se ela tiver uma vidência maior ainda, ela pode ver o perispírito, só que perispírito a gente não vê cor, né? Nós vamos ver umas manchas mais escuras neles, né, e vai direcionar o tratamento. Porque às vezes, né, quem é um estudo que eu estou fazendo de medicina chinesa sobre os pés, né, que interliga tudo, ela deixou bem claro que às vezes a dores que a gente sente pode estar sendo irradiada por outro lugar, né? Então às vezes eu tenho a sensação que estou com dor no rim, né, e é por causa da minha coluna que está irradiando aquela dor, né? Então quando você tem o físico, que é o laudo do médico, né, você já faz o tratamento, e quando você tem a evidência ou tem uma pessoa na equipe, que geralmente tem, faz a análise da áurea. Só para lembrar também, para vocês dois, né, tanto a Camila como o Marcos, que antes, né, quando eu cheguei na doutrina espírita, ainda estimulava as pessoas a pensar nas cores, né? Então, geralmente, quando uma casa que tinha cromoterapia, o Carlinho lembra, né? Lá em cima tinha aquele monte de lâmpada de tudo quanto é cor, e na hora que ia fazer o tratamento, azul, acendia a luz azul, que eu acho que era para a pessoa pensar no azul também, para ajudar. Aí depois acabaram com isso, né, Rui? Aí só ficou no mental. Aquela cor era mais para ajudar a pessoa a mentalizar, porque isso. As cores que nós trabalhamos aí, é mentalização de cor. Uhum. Eu, por exemplo, quando fiz o curso de médio, eu enxergava em cores. Uhum. Então eu só sabia quando o ambiente estava bom através das cores. Quando tinha aquela cor laranja, que era a destringente, né, que ela limpava tudo, e a hora que começava o ambiente ficar bom, era o verdinho, era o azul claro, aí a gente falava, pode começar, e quando a gente chegava, quando tinha aquelas cores pesadas, a gente falava para o trabalhador, ó, hoje nós estamos aí com um envolvimento muito grande, vamos mentalizar cores. Então, eu usava muitas cores, eu trabalhei muito tempo com cores, né? Só que a gente observa que depois foi desaparecendo. Eu lembro que eu tinha o seu Amaro, que trabalhava comigo, ele tinha 80 e poucos anos, trabalhava comigo lá na clínica Francisca Júlia. Eu dizia para ele, olha, eu sei quando o ambiente está bom através das cores. Uhum. Ele não falava para mim, mas falava para os outros. Ah, esse pessoal aí da Aliança está cheio de história. Passados os 2 anos que ele estava comigo, ele falou, Rui, eu preciso pedir perdão para você. Eu falei, por quê? Que perdão que o senhor tem que pedir para mim, seu Amaro? Não, porque eu, quando você falava das cores, eu achava que era palhaçada. Agora eu estou enxergando em cores. Mas pronto, então já ficou comprovado para o senhor que as cores existem no tratamento espiritual. E quando ele começou a enxergar, quando não demorou nada para ele ir para o plano espiritual. Quando chegou lá no plano espiritual, mandou uma mensagem de volta para cá. Mas é engraçado, mas você pode ver, por exemplo, no Paulo de Tarso, nas salas que tem o tratamento, o trabalho mediúnico é verde. Né? Nas que estão passe de limpeza, passe de negócio, é um lilás pro violeta. A gente mantém ainda um pouquinho disso. Agora, quanto à cromoterapia, a gente tem 2 tipos, né? Lá no Paulo de Tarso. A gente tem a distância e tem a presencial. Na distância, a gente põe as cores. A gente tem uma luz que dá os espectros conforme a cor da pessoa ali é aplicado a cor que está lá. Né? Mas eu acho assim, as coisas ela acontece com o seu tempo. Antigamente a gente precisava ver as cores. Uhum. Né? Eu sempre falo para todo mundo lá, até brinca a Camila, às vezes fala assim, menos é mais. Né? Não adianta eu falar assim, olha, eu vou precisar aplicar um azul com um tom de violeta, com um tom de violeta indo para o branco. Nossa, cara, como é que eu vou pensar no tom azul desse? Uhum. E o azul que eu penso e conheço é diferente de cada um por causa dos nossos próprios olhos, que a gente não enxerga igual. Né? Então, o básico sempre é fundamental. Vamos fazer azul? Vamos ter que aplicar azul? Azul. A gente tem cores que nem o índigo. Aí não, o índico ele é mais. Uhum. E o índico e o violeta, que são 2 misturas, essa não, essas são umas cores que a gente defende e aplica por causa da sua. Vamos dizer assim, a sua potência, né, no tratamento. E normalmente essas cores espirituais são translúcidas, né? Isso. Ela não é a mesma cor que a gente enxerga fisicamente, é outro tipo de cor, né? E tem a cor da espiritualidade também, né? Que ele tem cores que a gente desconhece e que eles utilizam no momento do tratamento. Então, os médios, eles falam, colocou uma cor lá que eu não conheço. Que está fora do espectro, né? No caso ali, se você quiser mostrar o espectro lá que a gente estava. Se quiser mostrar. Então, que você fala que estaria fora, por exemplo, desse espectro que a gente consegue visualizar, né? Nossa, você já viu, Camila? Você já viu alguma cor diferente? Não, eu não tenho esse dom. É porque eu acho que tem que ter um parâmetro assim, extrasensorial mesmo. Teoricamente. Teoricamente, né? Tem coisas que a gente não enxerga. E nos estudos, né, fala do fluido vital. O fluido vital é uma fonte de energia de cor, que é uma cor que a gente desconhece. Também, e tem todo esse envolvimento espiritual que a gente aplica. Esse tempo atrás, conversando com um cientista, né, que ele era muito. É muito meu amigo, ele foi da aeronáutica. E estudou, é um dos 4 brasileiros naquela época, nossa, que tinha estudado em Harvard, não tinha ninguém mais, só ele. E ele teve a capacidade de entrar lá, né? Ele falou para mim que tem estudos que conforme você vai diminuindo a matéria, então as partículas da matéria, vai chegar uma hora que vai ser só cor. Quântico. Não tem mais forma, não tem mais nada. Vai chegar e você vai desmanchando. Quer dizer, o mundo é cores, né? Mas é o que a gente fala do perispírito, né? Cada evolução nossa, ele vai ficando menos denso. É, até chegar praticamente, sair esse invólucro do espírito e ficar só o espírito. Quando a gente fala no campo quântico, aí você esquece. O conceito nosso de cor, ele muda totalmente. Né? Principalmente que a gente não está num ambiente denso. É interessante quando nós trabalhamos em trabalho com socorro espiritual, era comum os espíritos chegarem, era uma cor escura. À medida que nós íamos trabalhando aquele espírito, as cores iam mudando. Sim. Tá? Então chegava num ponto que o ambiente estava tudo verde, estava azul claro, porque eles estavam sendo tratados espiritualmente. Isso era comum. Hoje já tem dificuldade para mentalizar as cores, né? Porque eu não sei se é por causa de muita operação, muita coisa, que eu perdi aquela coisa de cores, né? Mas eu só sabia quando o ambiente está bom através das cores, né? E tem ambiente que eu vou, já me sinto mal, né? Porque as cores é muito... Vocês já viram, em boate, em bar, tem tudo cor escura, que é para se tornar depressivo as pessoas que vão lá e para beber, né? Sim. No marketing... Quando você faz marketing, você tem uma matéria exclusivamente de cores, de associação de cores. Feng Shui, né? Porque se, por exemplo, se você entra numa cantina italiana, a mesa vermelho, branca, xadrez e verde estimula o quê? Você comer. Macarrão. Alegre, com macarrão, é bastante. Massa. Massa, né? Comer, né? Ou fast foods, né? Também, né? O McDonald's, a cor do McDonald's e a cor do McDonald's é tão legal que ela foi baseada no seguinte: para você ter o desejo de comer, depois você comer e ir embora. É a psicologia das cores. Para você ver como as cores influenciam a gente. Eu, como já sou nordestino, se entrar numa casa do norte e não tiver uma carne pendurada lá no coiso, já não dá vontade de nada. Tem que ter aquele pedação de carne de sol lá pendurada. Dá uma porção. Mas é uma porção. Né? Aí é meio marrom, né? O negócio. Aí tem o gosto. Nós tínhamos a Tânia, que trabalhava lá no podcast, não sei se está lá ainda. Ela era arquiteta e ela cuidava das cores. Então ela era consultada para colocar as cores nos apartamentos, para aquelas cores suaves, né? E normalmente as cores suaves são cores que vamos dizer aqui, a nossa aura. O Leadbeater, em 1910, já estudava as cores da aura, né? E a aura reflete o estado do nosso espírito. E ela, então, cuidava dessa parte. Ela cuidava da... E o interessante, Rui, é que isso também... A cultura, como eles falaram, né? Que vocês comentaram, por exemplo, a Camila comentou, por exemplo, que o casamento em alguns países asiáticos, no Oriente, é diferente do Ocidente. Então, a cultura também afeta a psicologia das cores. Então, por exemplo, para eles o vermelho reflete uma coisa, para a gente outra. Né? E isso pode variar de país para país também. Então não é só a questão do ser humano em si, né? Ele pode variar também de cultura para cultura. Né? Mas no conceito que eu acho legal que você falou da cor em relação à cultura, mas você pode notar uma coisa básica. Né? A cultura ocidental, ela nunca teve cultura de chakra, cultura de, né, das cores. Centro de força, então, né? Então, o que acontece? Essa ideia, esse estudo, veio basicamente do oriental. Do Oriente, né? Que ajudou as pessoas daqui a entender como é que funciona. Né? O vermelho ele é uma cor que ela traz muita satisfação, alegria, essas coisas. Só que se usado de modo errado, em excesso, ela faz muito mal. Você entendeu? O preto não faz mal, entre aspas. Ele deprime. Certo? Ele deprime. Mas se você pensar, né, que, por exemplo, você olha uma pessoa que gosta de preto, às vezes ela não está deprimida. Não, porque você vê, exemplo, se a mulher for mais gordinha e vestir preto, ela fica bem mais elegante, né? Com certeza ela está muito feliz quando ela está desse jeito. O homem também, claro, né? vestir o preto, você tem uma aparência mais elegante. Vamos falar quem está ligadinho aqui com a gente, rapidinho. O senhor Rodolfo Alexandrino, dando um bom dia aqui, família Venciano, Manuel Gouveia, o Leandro Ribeiro também, todo mundo dando um bom dia, Eduardo Solano, o Iramir, nosso amigo Iramir, de Salvador, Bahia, desejando a todos um bom domingo e um excelente programa. O Aécio, lá de Sete Lagoas, também em Minas Gerais, também desejando um bom programa. Simone Dias, abraço fraterno de Suzano. Rodrigo, antes de ir para frente... Sim. Você vamos dá uma olhada aí no coisa aí para não deixar o Ari Rangel para trás. Obrigado. Semana passada o Ari Rangel fez uma pergunta e nós não fizemos a pergunta dele porque não olhamos o WhatsApp. Então, aqui no WhatsApp o Thiago Borges entrou. E se o Ari Rangel estiver nos ouvindo, eu gostaria que ele passasse para mim o tema que ele vai desenvolver domingo aqui no nosso programa. Legal, Ari, que vem? Bacana. E domingo que vem eu tenho aula do último curso lá de voluntário da Mocidade. Mas eu vou faltar o amanhã eu vou vir aqui, porque isso, vai ser curso de passe, eu já fiz. E o Thiago... Vida, cara, como é que você não vai no curso que eu e o Marcos Luiz vamos dar? Vocês vão dar lá em Taubaté? Vai ser lá em Taubaté? Da Mocidade. Da Mocidade. Lá em Taubaté. Eu vou ter que faltar. Porque senão eu vou receber bônus horas aqui. Ah, que legal, não sabia que hora vocês iam dar lá. Se eu soubesse aí que eu ia faltar mesmo. Deixa eu continuar. A Simone Dias. Não, Jorge, você falou pra eu falar aqui do WhatsApp. Vamos falar do WhatsApp agora. Thiago Porsche entrou aqui. WhatsApp, mandou já aqui na expectativa para assistir o programa. Um forte abraço para Camila, Marcos Café, colegas queridos da Escola de Aprendiz. O Thiago que tá lá na Bahia, né? Diz que alguém avisa o Marcos aí que o café do Carlinhos é melhor da região e ele precisa provar. Já provei. Não, é o melhor aqui do Vivência Espírita. Do Vivência Espírita é o melhor. De todos nós. E o Oswaldo Barbosa, lá da Framan, manda bom dia, família Venciana. Lá vamos nós colorir a vidra estar em constante contato com energias brilhantes lusídias. As boas companhias são excelentes fontes, além, é claro, do sol. Lá vamos nós aprender um pouco mais, falando aqui do programa, né? E o Rafael também mandando bom dia lá de Campo Grande. A Simone Dias de Suzano também dando um bom dia. O Marcos Ugai aqui também, o Marcos lá de Santos, né? O Marcos está dizendo que ele acredita na cromoterapia, mas ele diz ainda que não sentiu tanta diferença nas cores. Ele disse que comprou aquelas lâmpadas para ajudar ele lá, né? Legal, Marcos. Legal. A Sueli Castelo Branco, bom dia família Vivenciana, um maravilhoso domingo. A Rosângela Menezes também, um bom dia. Eli da Silva também, bom dia. O Milton Baruel, bom dia a equipe do Vivência e Vivencianos, abraços a todos, um especial aos amigos Café e Camila. Aqui está o Personagens Espíritas. Bom dia a todos. Uma grande referência para esse assunto, indicamos Emerson Capelli com o livro Cromoterapia Prânica. Um abraço a todos. Está indicado, viu? Depois Personagens Espíritas aqui. A Ana Isabel. Depois fala o nome, também. Né? Ele falou o nome, não? Não, não, ele só colocou, deve ser um grupo, né? Pois se identifique aí para nós. A Ana Isabel Silva, bom dia a todos. Também a Miriam Yui também, uma abençoada semana. O João Paulo Gonçalves, lá de Paulista, Pernambuco. Bom dia, com muita chuva na região metropolitana. Ah, no Nordeste, quando chove, a gente morre de alegria, né? Lá na minha terra, quando chove, até sapo fica alegre, porque sapo morre afogado com chuva lá, né? Porque não sabe nadar, não chove nunca. Né? Então o sapo fica preocupado. Exatamente. Ele canta pra vir a chuva, mas quando chove, coitadinho, sai tudo morrendo afogado. Porque... Demora 5 anos pra chover. Não sabe nadar. A Vilma Aparecida da Silva, bom dia, amigos. Um excelente dia, um excelente programa. Dona Maria Alexandrino também, a todos um bom final de semana. Joélia Vasconcelos, Alessandra Martins, a Cleide Bessa, o Edson Andrade, todos dando um bom dia também. A Ana Cristina, a Márcia Baldini, o Daniel Melo. Bom dia, amigos Vivenciano. Um abraço, a Camila e o Café, a Rosângela Costa, o Daniel Melo mais uma vez. Todos os dias abro a janela e dou bom dia ao sol. Sinto sua energia me revitalizar e fortalecer. Atenção, mas é sem olhar para o sol, é só deixar o sol olhar para a gente, né? A Ronália Gonçalves, nossa irmã Ronália, lá de Remanso, Bahia também, mandando um abraço. Antônia, feliz domingo, paz e luz sempre, Antônia Varoto, né? A Odete Pontes, também dando um bom dia. A Vera Parodi, olha, a Vera está aqui com a gente hoje. A todos vocês, bom dia. Que bom te ver e ouvir, café. Amo cromoterapia. Vou me deliciar com esse programa. Muito obrigada. Falar em trocar nome, a gente está trocando o nome aqui. Primeiro trocou o sobrenome da Camila, depois trocamos o nome. Se falar em sobrenome, sobrenome café, todo mundo gosta, né? É que nem exatamente. Meu pai chama Domingos. Uhum. Todo mundo gosta de Domingos, né? Café também. A Vera chegou aqui e falou: queria dar um bom dia pro Rui Reis e pro Jorge Barbosa. Vera, 50% boa, certo, né? Boa. 50%. Esse ficou na história, essa visita. A gente tá brincando aqui, da Vera no nosso programa, né? Uhum. A gente tá brincando com a Camila aqui. Bom dia. Bom dia, Rui Reis. Bom dia, Jorge Barbosa. Ela falou mesmo? Então. Falou. Uhum. Está registrado na história. Que legal. Antônia. Um grande abraço para a Vera. Antônia está fazendo pergunta aí, o Carlinho faz daqui a pouco. A Vera Parodi corrigiu aqui. E a Camila também. Ela tem a gente está brincando com a Camila porque ela sempre escuta o nosso programa e a gente sempre erra o nome dela. Uhum. A Joélia Vasconcelos. Sobrenome, né? É também mais uma pergunta. Antônia Varoto, mais uma pergunta. Silvana Ronchi. Antônia, feliz em ver a Camila trazendo esse trabalho para conhecimento e discussão. Bom dia ao Marcos. Ela colocou bom dia ao Marcos Rodolfo. Quem que é o Marcos? É você? É. Tá vendo? Usou o nome dele certinho. A Fernanda Cassal, nossa amiga Fernanda, né? Tá dizendo que o laranja tem um significado especial na vida dela. Depois vocês falam mais ou menos o que significa o laranja. Alexandre querido, bom dia, bom domingo. A Érica Leandro, a Tereza Moraes, até a Tereza? Não, né? Abençoado dia, saúde e alegria. A Letícia Pereira, bom dia a todos. A Silvana Ronchi, estamos com você, Camila. A Sônia da Silva, bom dia a todos. O preto é muito usado como uniformes também, né? Tem preto como uniforme, mas eu tenho visto mais assim, azul, mais escuro. Não precisa lavar coisas. Tanto, né? Tem algumas referências que diz que o. Algumas referências dizem também que o preto significa proteção também, introspecção. Na verdade, o preto ele ajuda você no capital. Passar para você a energia, né? É proteção. Exato. O preto ele suga. Ele você, absorve. Por isso que você sente calor quando você está usando uma roupa preta. Uhum. Né? Que a energia vai pegar nele e vai trazer para ele essa energia em vez de dissipar. O branco não. Por isso faz sentido, né? Proteção. Só terminando aqui, a Célia Bila também entrou aqui e a Marta Amara. Bom dia, meus amigos de caminhada. Daqui a pouco a gente faz as perguntas. Vamos continuando. E quer comentar sobre o laranja, né? Isso, tem assim, eu vi muitas vezes, eu uso laranja muitas vezes para uma cura imediata, assim, vocês sabem? Assim, para tipo assim, quando você chega com uma pessoa que você não sabe definir direito, você já projeta um laranja nela, assim, em geral. Né? Eu sei que deve ser mais específico, mas é um socorro. Vamos de novo partir do princípio de espectro. Né? O laranja ele vem do amarelo com o vermelho. Né? Então, se você pegar as duas qualidades, você vai ter isso que você falou. Por exemplo, o amarelo ele dissipa e o vermelho ele vai construir um pouco. Né? O laranja ele traz um conforto. Né? Ele traz um conforto, sim, né? Mas ele tem um certo limite de aplicação de cura. Né? Tanto que no tratamento espiritual a gente não usa o vermelho. Tanto que no tratamento espiritual a gente não usa o vermelho. O vermelho fica para a espiritualidade. Porque ele é quando a gente vai usar o chakra básico, que é o vermelho, a gente põe o laranja. E aí, se a espiritualidade achar que tem que colocar, eles colocam. Mas a gente não coloca. Pode ser que dê algum efeito. Agora, colocar não coloca, mas vê também, né? Vê. Porque se a pessoa tiver com muito vermelho, tá, tem alguma coisa mais. Você está falando da energia kunalini, né? Você está falando daquela energia de baixo. A cor do chakra básico é vermelho. Né? Por que que a gente a ideia do vermelho no chakra básico é por causa justamente de energia, né? Sim. Então, se você vai carregar muita energia básica nele, ele vai. É muito se você força. Vai, você vai, né? Ter, uhum, vamos dizer, uma queda de força, alguma coisa assim. É como, então, tem que ser fluido normal. A cor assim do amor, mais ou menos, né? Que a gente... A gente projeta... A paixão, sim, mas aí o que, que você faz para amenizar? Eu sempre projeta assim, cor de rosa, né? O rosa, né? O rosa do coração. O rosa é excelente, né? O rosa é excelente. E também é uma mistura, né? O vermelho também, né? Sim. O vermelho, ele tem problema com a nossa aura. A nossa aura, quando estiver vermelha, é sinal que está precisando de tratamento, né? Sim. Agressividade. E a aura é um estudo também, que já fizemos o estudo da aura, e é interessante você ver a validade do passe e com relação à aura. Como o passe modifica as cores da aura. Totalmente. Tanto que as pessoas que têm a evidência de ver a aura, ela vê você assim... Né? Quando você está com distúrbio, chega no centro, né? todo embaralhado, você consegue ver, sim, onde está a ondulação saindo para fora, fazendo todo um desequilíbrio total. Né? Tanto que uma vez, logo que eu comecei a frequentar a casa espírita, eu falava assim, gente, para que eu tenho que fazer um passe de limpeza, rapaz? Sabe, não entrava na minha cabeça no passe de limpeza. Aí quando eu comecei a estudar essas cores, essas coisas assim, né, começar a estudar a aura, entender mais, aí eu falei, pô, tem tudo a ver, porque eu chego totalmente desequilibrado da rua. Então a minha energia, ela tá no caos. Sim. Na hora do passe de limpeza, ela acerta, tudo, faz com que eu preste mais atenção, que eu fique equilibrado. E assim acontece com a... Nós fizemos uma experiência uma vez a respeito do passe. Uma pessoa veio para tomar passe, nós demos foi medida a aura dele, a aura tinha uns 15 centímetros. Depois que ele tomou o passe, foram medir a aura, ela já tinha meio metro de luz, de luminosidade na sua aura. E então foi interessante a gente ver justamente a eficácia do passe. Eu lembro, já falei para vocês também, que uma vez tinha um físico, um cientista lá do INPE, ele enxergava com os olhos abertos. E ele queria ir lá conhecer o trabalho lá na Francisca Júlia. E eu que dirigi o trabalho. Falei, tudo bem, senta aí. Ele falou, eu não acredito no passe, porque eu acho que no Espiritismo tem muita história boba. Eu falei, tudo bem, então senta aí e fica vendo. E ele viu a hora que nós trouxemos os doentes, os que estavam internos lá tomar passe, ele viu o que acontecia com o passe. A hora que a pessoa fechava a corrente para dar passe, aquilo era um choque que o doente recebia, muito violento. E daqui a pouco ele acordava, ficava o espírito ficava mais acordado, mais desperto e já melhorava muito mais. Então eu trabalhei 6 anos lá na clínica Francisca Júlia, trabalhando justamente com cromoterapia nos doentes mentais de lá, né? E como dava resultado os trabalhos através das cores. Não, mas se você pensar, né? Que a gente falando do laranja para mim, né? Se você pensar no laranja, você tem o amarelo que é estimulante. Né? O vermelho que dá coragem, que dá energia. Né? Então, quer dizer, quando você está com um efeito laranja, uma cor laranja, você se sente mais seguro, mais calmo, mais tranquilo, mais senhor daquela situação. Então, por isso. E sem contar que, se a gente pensar que o amarelo é o mais próximo do branco, né? Uhum. Você imagina a quantidade de energia que ele tem, porque o branco tem mais energia do que todos. Ele tem todos. Né? Então, o amarelo, com toda essa força, logo que ele vai chegando para o laranja, ele chega aquela cor de estabilidade, aquela cor de calma, tranquilidade. O laranja é mais para tranquilizar. E o laranja, ele era aquele adstringente que a gente falava, né? Ele chega no ambiente, ele já começa a limpar o ambiente. É por causa do amarelo. Sim. Por causa do componente amarelo dele, ele começa a limpar o ambiente. É só para lembrar também, tem muita gente que está nos ouvindo ou nos vendo, né, também, e pensa que cromoterapia ainda é coisa assim meio só esotérica, né? E a gente sabe também que tem muitos centros espíritas que não gostam, não adotam, acho que não, Né? Ninguém está falando aqui que cromoterapia é espiritismo, né? É uma técnica que é usada dentro dos centros espíritas para ajudar as pessoas, né? E que atinge o espírito. Não é simplesmente isso. É... E lembrando também que o próprio SUS aqui no Brasil reconhece, né, a cromoterapia como um Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Né? Então é usado pelo SUS a cromoterapia também. O SUS tem 29 modalidades que ele reconhece, né? Inclusive a cromoterapia, que é o tratamento através das cores, e tem aqui 29 a imposição da mão. Uhum, que é importantíssima. Do que o PAS também está considerado pelo SUS. Então, nós não estamos inventando. É, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é que é uma terapia complementar. Uhum. É isso, complementar. Ou seja, na hora que atingir o corpo físico, o remédio é físico, não vai adiantar. Né? A gente vai ajudar bastante não a cromoterapia. Dispensa o tratamento não médico. Não dispensa, né? O tratamento médico. Você vê que nem a própria cirurgia espiritual, dos médicos que de efeitos físicos, que faz cirurgia espiritual, nenhum deles manda parar com remédio. Todos mandam continuar com remédio. O espírito cuida, o lado espiritual cuida do lado espiritual. O lado material cuida do lado físico. Né? Então, você não pode dispensar nunca o remédio do lado físico. E tendo uma visão espírita, a gente sabe que algumas doenças são kármicas. Uhum. Então, a cromoterapia ela vai aliviar a doença, mas não curá-la, porque se ela é kármica, né, que ele veio com ela para aprender, né, a cromoterapia vai ajudar no sentido de amenizar a dor sobre aquela doença. E ajudar a enfrentar, né, sim, também. Nós temos que dizer que lá na Fraternidade Paulo de Tarso, nós temos todos esses estudos, mas também temos o estudo da doutrina, que é nas obras básicas, que são o essencial, né? Porque às vezes a gente começa a falar essas coisas, o pessoal fica pensando que o centro espírita está mudando, está só fazendo. Não. Verdade, por isso que eu comentei isso. Porque assim, na verdade, nenhum tratamento vai funcionar bem se você não fizer sua reforma íntima também. Sim. Né? Porque a gente sabe que a maioria das doenças ela vem por problemas psíquicos nossos, por concentração de energia negativa, por uma série de coisas, mágoa, angústia, né? E isso a gente cura com reforma íntima. Que nós trazemos até de outras vidas. Né? Sim. Jorge, perguntar aqui para... Tem um pessoal fazendo treinamento aqui, ó. Cuidado, senão o programa pode sair do ar. Pergunta, Lucas. Aí não duvido. Apresenta essas crianças bonitas. Lucas e o Francisco. Qual que é a sua cor preferida, Lucas? Azul. Azul, e o Francisco? Azul. Lucas, quem que é o chefão? Mamãe. É o Jorge. Quem que é o chefão? Jorge. É por causa do desenho, né? É por causa do Sonic. Porque tem um bigodão. Olha lá. É isso, eles vieram aqui. Tem pergunta aí, Carlos? Tem um monte de pergunta. Rodrigo, vamos fazer um intervalo para a gente voltar com as perguntas. Depois já começa a interagir com o povão? Vamos. Vamos para o intervalo. Antes que eles tirem o programa aqui do ar. Uhum. Vamos lá, com qual música? Música, nós vamos colocar a música da Chuvas de Luz aqui com a Célia Tom. Chuvas de Luz. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Lábios sorrindo se afagando, preces subindo, vozes cantando, salve a fraternidade. Em nosso lar, clarins tocando, em cada olhar, amor brilhando, bênçãos do alto, chuvas de luz sobre o planalto, glória a Jesus, salve a fraternidade. Quanta harmonia, quanta emoção, paz e alegria em cada coração. Quanta fraternidade, quanta felicidade, salve a fraternidade, quanta felicidade, salve a fraternidade. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com a nossa amiga Camila e com o nosso amigo Marcos Café. O do café é mais fácil de falar, né? Pode ficar. E que são trabalhadores da Fraternidade Paulo de Tarso com trabalho com cores no tratamento espiritual. E o nosso tema de hoje é tratamento espiritual através das cores. E tem perguntas aqui já, antes da gente ir para a pergunta, que a gente é pulada do azul aqui, né? Que tinha perguntado também. Que a gente pulou para da Marcela, que perguntou sobre o laranja. Alguém perguntou, acho que foi a Antônia, ela falou quais as virtudes, qualidades, conhecimentos deve ter um trabalhador de P3A? Amor no coração, nossa. Desprendimento. Eu acho assim, o trabalhador de P3A, ele tem que ter com ele a ideia de reforma íntima. Diária. Porque assim, nós estamos lidando com pessoas frágeis, né? Porque a doença deixa a pessoa frágil. A gente está lidando com pessoas que buscaram praticamente todo aquilo que ela podia buscar em relação àquilo que ela, de cura que ela está tendo para ajudar, né? A gente teve um caso engraçado de uma moça que é católica. E foi no centro espírita. Você imagina a dificuldade dela ir no centro espírita. Né? E a maior dificuldade ainda de saber que ela tinha que tomar o passe P1 na assistência espiritual. E ela foi. Quer dizer, para a gente receber essas pessoas, né, a gente tem que ter amor no coração, caridade, deixar o orgulho de lado, benevolência. Então, tudo isso é reforma íntima diária, para mim. Porque a gente tem que entender que para fazer esses passos nós temos o curso, né? Sim, sim. Que claro. É nos orientado e também pede para que a gente se cuide na sua alimentação, sim, nos pensamentos, uma série de coisas. Não é simplesmente chegar não, lá e, vamos dar passe, né? Não é não. E ela tinha perguntado aqui antes. Ela tinha perguntado qual a ação das cores no tratamento. Opa, que eu não estou aparecendo aqui. Quais as ações das cores no tratamento do P3A? Corpo, perispírito ou alma? Em que reflete ou que a. Que cada... atinge mais, né? Vamos dizer assim. Bom, pergunta interessante. Professora, né? Interessante, né? Quando a gente fala de P3A, a gente fala de aplicação de cores, né? De energia, né? Mas o direcionamento do P3A, ela começa pelo físico, né, que ele vai receber e os chakras vão passando até o perispírito, que na verdade assim eu preciso equilibrar o perispírito e equilibrar o do etéreo e depois o corpo, né? Falar para os nossos ouvintes o que é chakras, porque tem muitos que estão nos ouvindo, a maioria não são espírita. Então o chakra ele é justamente aquilo onde a grande atuação dos espíritos em nosso físico, né? Então nós temos o coronário, temos o gástrico, é o centro de força, né? Básico, são centros de força, segundo André Luiz, isso. Né? São através de vórtice que eles, isso, que eles funcionam. Então é para explicar para os nossos ouvintes o que é chakra. Na verdade, e o que é o plexo, né? Tá. Na verdade, nós temos o plexo, o centro de força, né? Que está ligado ao chakra do perispírito, né? Quando a gente atinge o plexo com energia, ele vai espelhar dentro do perispírito no chakra. O plexo é físico, mas o chakra é espiritual. Mas o P3A a gente usa muito mais para o físico mesmo. Mais para o físico. Mais para o físico. Mas na verdade, quando você está fazendo o P3A e você está colocando energia, tudo do jeito que é para ser feito, que a gente vê no passe radiações, você faz o trabalho preliminar também no perispírito. Né? Por quê? Porque se você fosse fazer um trabalho só corpo, você faria só o P1, né? O passe T1, que é só corpo. Né? Como a gente também vibra por um assistido e para perispírito dele. Marcos, só fala um pouquinho mais. A gente faz o trabalho junto, né, do perispírito. Logicamente, ele vai passar, a luz vai passar pelo corpo e vai para uma parte mais ou menos densa. Também cabe esclarecer para o nosso ouvinte, quando nós falamos P1, P2 e P3, são nomenclaturas que a Aliança utiliza para denominar os passes. O P1, o que significa? O passe T1, ele significa um passe material. Ou seja, meu corpo está desequilibrado, certo? Então eu vou dar um passe para equilibrar o meu corpo, né? O P2, ele é corpo e perispiritual, né? E o CH, que a gente chama de choque anímico, que a gente reduz para CH, ele é extremamente espiritual. É quando a gente tem um irmãozinho lá que está atrapalhando, mas presta atenção, muitas vezes não é um irmãozinho ruim. Pode ser seu tio querendo te ajudar, ele não sabe como te ajudar e te atrapalha. Né? Então, basicamente eu tenho esses chakras, esses passes que é dado na assistência espiritual. E depois tem o P3B. É o P3B, que aí já é um passe mais elevado. Na verdade, o P3B você não faz nem presencial mais, né? Você faz a pessoa em casa rezando e a gente faz o grupo mediúnico, faz direto no centro. Né? E isso aí na Aliança, né? Na Aliança. Tem outros centros que a gente vai e bota a pessoa lá no meio mesmo. Inclusive, na Aliança, se a pessoa exigir que ela fique lá, ela pode ficar também. Eu quero participar. O que acontece muitas vezes é que nós, seres humanos, somos muito autossugestivos. É legal você ver trabalho espiritual, mas senta lá no meio e vem um espírito dizendo que vai matar seu filho, vai matar seu pai, vai matar sua mulher, vai matar todo mundo. Então é melhor você não participar, fica de fora que a gente dá um jeito lá. Essa ideia de não ser presencial, né? Porque você acaba trazendo coisas que talvez você não ouvi coisas que você não queria ouvir. É verdade. Tem um amigo nosso que, por isso que eu tenho maior preocupação, que ultimamente eles estão querendo fazer desobsessão pela internet, né? Verdade, eu vi isso. Fazer isso aí, que eu acho que é perigoso demais, muito perigoso, né? A gente não pode duvidar do trabalho de ninguém, a gente pode questionar, então eu questiono. Você está aqui do lado de cá na televisão e o médium está do lado de lá para doutrinar você, né? Então, o que acontece? Pode aparecer um espírito ali que não tem médium que doutrina. Às vezes a gente está numa corrente, a coisa mais difícil do mundo ali presencial, você conseguir, quanto mais na internet. Um tempo atrás, uma pessoa que trabalha num presídio, né? Ela procurou a gente assombrado por causa disso. Porque o filho dela em outra cidade estava lá tomado, dizendo que ia matar ele. E filho não era filho de 16, 17 anos, menino de 8 anos de idade. Então como que você vai resolver isso pela tela? Se você não pegar essa criança e levar ela no centro espírita, num lugar onde ela possa ser doutrinada. Então são coisas que é perigoso. Você até dá um passe pela internet, tudo bem, pessoal, vamos dar um passe coletivo aqui, tal, vocês estão aí, vamos fazer uma prece, uma oração, fiquem em prece, em oração. Não. Agora, você querer fazer desobsessão pela televisão. E a pessoa sozinha do outro lado, exatamente, sem amparo. É, né? É uma coisa que a equipe do seu Rui lá no podcast sabe muito bem disso. Não tem como. Uhum. No meu ponto de vista também, não tem como. Não, não desmerecendo, né? Porque eu também não sei como é que ele faz, como é que vai fazer. Mas eu imagino assim: quantas vezes. Por exemplo, o senhor já teve que intervir ali junto do médico que está recebendo aquele irmãozinho que precisa de um tratamento, e ele, você tem que falar com ele para ele não machucar o médium, às vezes. Para, você, olha, não faz isso com o médium, você está machucando. Quer dizer, você imagina você numa distância longa. Fora os zombeteiros, né? Que aparecem. Os zombeteiros só aparecem quando nós não estamos em condições de trabalho. Sim. Porque normalmente o zombeteiro, ele é trabalhado antes de dar passividade, antes de incorporar. O que acontece é que nós fazíamos socorro lá no POG. Fazemos até hoje socorro. Antigamente, segundo as orientações do próprio Jacques Conchon, nós deveríamos ter a pessoa que está com problema de obsessão colocar na roda. Né? Só que o que nós fazíamos era o seguinte, pegava a pessoa, usava o nome dele, antes dele... A gente fazia lá, recebia os espíritos que estavam com ele, depois, a hora que terminava de receber os espíritos, a gente chamava a pessoa para vir ouvir palavras de conforto, de quer dizer, não deixava ele ter contato com aqueles espíritos obsessores. Então, esse era comum. Hoje, nós paramos de atender lá, porque era muita gente, né? Todo mundo queria subir lá para conversar com o espírito, falando, não, vamos cortar. Tá, porque vamos fazer à distância, né? É que dá o mesmo resultado. Mas eu acho, como o Jorge, eu acho perigoso algumas técnicas pela internet. É uma coisa você fazer a parte prática do curso de médium pela internet, não tem como, né? Não. Eu acho, né? Mas falando sobre a questão do P3A, né? O P3A. Né, como aprendi com o seu Barbosa, aprendi com outros, o próprio P3A já é um passe de cromoterapia, porque você tem que, teoricamente, você tem que ficar pensando coisas boas, emitindo energias boas, né? Automaticamente, você passando essa energia boa, se a gente for transformar em hertz, né, ela vai sair uma cor. Entendeu? Uma palavra boa, às vezes, vai em hertz. Uma boa, aquele experimento do japonês lá, que eu esqueço, sempre esqueço o nome dele, que ele fez com a água, que colocou uma etiqueta na água, eu te odeio, e a outra eu te amo. A própria formação celular da água foi alterando a composição. Isso é uma coisa interessante, porque é uma coisa que a gente fala aqui, tá conversando com o Jorge sobre isso também, porque tudo que a gente produz, a gente emite sentimento em cima né? Porque aquilo carrega um pouco da cocriação, né? Porque a gente não cria nada sozinho, né? Ou a gente recebe sempre também auxílio da espiritualidade em tudo, né? A gente é influenciado, mas quando a gente cria uma coisa, aquilo tem um sentimento atrelado àquilo, né? E a gente estava criticando aquelas músicas criadas por inteligência artificial, né? Criticando assim, analisando e vendo, porque a gente não sente esse sentimento em cima, né? Quando você fala com a água que aquilo afeta, que nem você falou, você tem um sentimento em cima. Aquilo criado de forma artificialmente, né? Que não vem de nós, né? Que a gente só repassa, né? Pega aqui e repassa pela inteligência artificial, você não tem aquele sentimento, né? Tem um DNA, né? A inteligência artificial é boa, mas ela não tem um DNA. Tem que você pegar um desenho ali, um pictograma, Inteligência artificial vai ser sempre útil, como é super útil, é legal demais, eu acho, mas nunca vai ser humanizada, não adianta. Nunca vai ser. Vamos lá para a pergunta do Ari Rangel. Bom dia, família Venciana. Bom dia, Mônica, Camila e Marcos. Um domingo cheio de cores a todos. Quando lecionei no presídio, resolvemos pintar a escola, que era só o cinza do concreto, com o verde pastel, mudando aquele aspecto sombrio. Certa feita, um aluno preso começou a chorar compulsivamente. Perguntei a ele o que estava acontecendo e ele nos falou que era a cor da maternidade onde a filhinha dele havia nascido. E, especificamente, aquela cor trazia a memória da menina do seu coração, né? Para ele... era mais lembrança do que ele tinha feito uma escolha muito errada ao entrar para a vida do crime. Pergunto: As cores têm muito a ver com a nossa memória afetiva, tanto quanto nossas experiências menos felizes. Gratidão a todos. Sim, né? Tá aí o exemplo, né? Uhum. Ele veio essa memória da cor, assim como o cheiro, né? Uhum. É, algum cheiro de flores, né? Eu lembro da minha avó, a cor também. E às vezes até no íntimo, né? Às vezes ele tá no subconsciente, né? Essa lembrança dele. Por isso que, como eu falei de início, né? A cor, ela tá na nossa vida, querendo ou não, acreditando ou não, ela tá na nossa vida. E sempre estará, né? E vai fazer o efeito, sim, acreditando ou não. É o que eu acho. É engraçado que se você avaliar a cor verde, o princípio dela, a cor verde, o princípio dela é limpeza. Então, na hora que ele se sentiu acolhido com aquela cor, o que que trouxe? A emoção. Primeiro, por que que ele está ali longe da família, né? Então, aí ele começou a chorar compulsivamente por causa disso, né? Então, fora a lembrança, claro, né? Mas o verde, ele dá essa coisa pra gente de limpeza, essa calma, né? Essa, vamos dizer assim, o acerto de energia, né? Ele dá muito disso pra gente. O verde piscina é tranquilizante, né? Uhum. Ele é tranquilizante, traz a paz pra gente. Traz a paz, cara. O verde água, né? Que a gente chama. Que você olha no pôr do sol da praia, assim, que você vê aquele verde água. Uma delícia. Café, tem algumas coisas, viu, Camila? Tem algumas coisas que são necessárias. Não tem jeito da gente fugir, né? Mas, por exemplo, quando a gente vai fazer uma gravação no estúdio, principalmente estúdio de televisão mesmo, estúdio de TV, é tudo preto lá dentro. Bonito é só na hora que o pessoal está vendo aqui na televisão. Porque é tudo pintado de preto, para tudo quanto é lado, só preto. Preto, você entra naquele negócio, é preto. Aí tem as luzes, ferradona, que faz a gente ficar, a Camila, né, ficar bonito, porque o resto aqui não dá para escapar. Aí é as luzes que fazem. Aqui no nosso estúdio é simples, não tem preto, não é pintado de preto, é normal, as cores aqui são normais. Mas isso é necessário para poder você dar cor para o ambiente, é necessário aquilo. Mas ao mesmo tempo, eu acho esquisito pra caramba, a gente entra, a gente parece que tá entrando num negócio, sabe, filme de assombração, assim, quando você entra no estúdio gigante mesmo, eu já fui em estúdios grandes, parece que você tá entrando uma coisa de assombração. Depois é que você chega na luz e fica legal. Agora, quando você está passando pelo lugar, é maluco. O problema da luz é a reflexão, né? Uhum. A reflexão, por isso que é preto. Uhum. Não sei se vocês assistiram o Doutor Estranho. Sim. Quando ele está fazendo a cirurgia, ele está lá fazendo a cirurgia, ele fala para o outro médico: tapa seu relógio que está me atrapalhando. Uhum. Né? Porque o relógio estava pegando a luz e estava mandando para ele. O sentido do preto dentro do estúdio é justamente isso, para quebrar a reflexão. Quando você vai no estúdio de fotografia, daquelas pessoas que fotografam pequenas peças, lente super de aproximação, o ambiente é preto também. Justamente para você não ter reflexão de luz. Teto também, o teto é muito importante, o teto ser preto para não ter... É a mesma coisa que a gente precisa da caixa de ovo ou da palheta, né, que a gente tem aqui. Justamente porque o som... Aí é o som, né? Aí é som. O teto, as paredes pretas, porque o preto, ele absorve, ele não reflete, ele reflete zero, né? O branco, por exemplo, se tem uma luz que é meio amarelada, bate no branco, pode voltar outra cor na pessoa e refletir outra cor. Por isso que nos estúdios eles fazem você isso para controlar se você a luz. Pega no Paulo de Tarso, as paredes são de azul claro, né? Quando você acende o verde, ela fica violeta, fica meio roxinho. Quer dizer, você já perde a noção. É essa reflexão que no estúdio de filmagem não pode ter. Eu só estou falando assim por curiosidade, né? Ah, sim. Claro, a gente entende. Mas assim, é meio esquisito, sei lá, fica meio uma coisa meio maluca. Assim, aí vai o nosso estado de espírito e a nossa aura, né? A gente chega e se nós estamos bem, a gente vai colorir um ambiente preto. Né? Então, a gente leva a nossa cor também. Isso é verdade, né? A gente chega colorindo. Mas uma coisa que é diferente, por exemplo, você... não sei quem já jogou game. Eu jogava game, eu jogava Mario Bros, né? Não precisava tanto assim, mas eu tenho conhecido adolescentes que deixam o quarto escuro e só fica com a tela. Tá? Porque também não tem dissipação de luz. Né? Aí a atenção dele fica focada só na onde tem luz, que é perigosíssimo, né? Sem uma tela falando em tela de monitor, o azul que a gente não vê faz mal. Ó, pra você ver, por exemplo. Uhum. Tanto que quando você vai ficar muito tempo, você tem que usar um óculos chamado anti-blue. Uhum. Que é para cortar esse azul da tela que faz mal pros olhos. Né? É, mas se avaliando dentro disso, cada um tem uma característica. Né? A gente mexendo no computador, mesmo com luz, a pessoa jogando com tudo apagado, né? O preto faz um sentido diferente. E é interessante porque isso que você falou do Paulo de Tarso, né? Que você joga o verde e volta uma cor diferente, índigo, pintado. Um roxo e tudo mais. Né? É, a questão é que as cores... elas são reflexivas mesmo, né? Claro. Subtrativas. Claro. Né? Então, se você coloca lá uma determinada cor, ela vai bater em cima do material, o material ele vai absorver a cor e devolver só a cor que não tem. Então, por exemplo, se ele bate a luz... bate no material preto, ele absorve 100% e não devolve nada. Isso. Por isso fica preto. É. Né? Então, se ela é uma cor branca, ela bate a todas as luzes e ela vai retornar todas as luzes. E se for azul, verde, então ele vai substituir o vermelho, vai substituir o amarelo. Né? Uh-huh. Então, é isso que é interessante. São cores... O que a gente está vendo não é a realidade. Esse é o ponto. O que a gente está vendo uma subtração de uma outra cor. É isso que é interessante. Então, se a gente olha para esse painel aqui, o geral, né? Que é o Neil que fez. Trocou. Opa. Não vai dar para ver. Deixa eu pegar aqui pela técnica e virar aqui o painel, né? Se a gente está vendo o verde, o vermelho, o amarelo... Não é, na realidade, um verde, vermelho e amarelo. Então, quando bate o vermelho, ele subtrai as outras cores e totalmente. Traz só o vermelho, né? Não precisa ir longe. Vamos pensar nessa foto aí em telas diferentes. É. Se eu colocar essa mesma foto, colocar quatro telas aqui, colocar a mesma foto, as cores são diferentes. Né? Não sei se já repararam que uma TV... que o LED, né, aquelas mais, né, on LED agora, elas se preocupam com preto, porque não tem 100% preto. Uhum. Olha que engraçado, ele não consegue fazer 100% preto numa TV, né? Por causa das cores, ela não deixa ele fazer 100% preto. Exato, e a mesma coisa na impressora, né? A impressora precisa de uma tinta preta, porque você não tem uma tinta... Uma mistura que consiga 100% preto. Magenta, que lá é magenta, amarelo e cian. É. Né? Que é o diferente do azul, que é diferente do vermelho. Já são misturas, né? Exato. Magenta e cian são misturas. Só que não existe 100% de magenta, 100% de cian ou 100% de amarelo para formar o preto. Não consegue. Não consegue, exatamente. Mas o cian, a gente é só coisa. Vamos fazer a pergunta aqui para voltar para o lado mais espiritual. Tem a pergunta da Joelle aqui, né, Calinho? Tem. A Joelle pergunta: o que vocês podem falar da cor azul? Gosto da cor azul em vários tons. Eu sou apaixonado pela cor azul também. A cor azul, ela é acalmante, para mim, a cor azul, não suspeito, né? Por gostar tanto, ela para mim é a cor principal para me deixar tranquilo, sereno, né? Com mais assim, concentração. Então, o azul para mim ele traz isso, né? É paz, serenidade. É. Né? Ele traz, né? Ele energia, ele regenera. É a cor da espiritualidade mesmo, né? É a cor do bem, né? É uma cor que, aonde a gente vai, se a gente vê um azul, a gente se sente mais tranquilo. Eu gosto mais do verde, né? E do amarelo. Quer falar isso, mas... Palmeirense. Eu acho que é estado de espírito também, né? Um dia você precisa... Às vezes a gente só quer o preto mesmo, a gente só quer... Introspecção e tá tudo bem, tá tudo certo. Aqui tá dizendo que o azul claro é repousante, o escuro é hesitante, coagulante, estimula e pressiona. O azul mar é tranquilizante com energias potenciais que agem no fundo do metabolismo celular. Nas crises é mais rápido os efeitos e atua mais longamente e tem aplicações nas hemorroidas. Né? Tá aqui. Hemorragias. Hemorragias. Mas é. Mas o que eu acho mais engraçado é assim, por exemplo, se, por que, que no Paulo de Tarso as paredes são azul claro, pastel? Por causa disso. Isso aí foi um estudo que sim, foi feito. Sim, né? Foi estudo. Por causa disso, para ser tranquilizante, para a pessoa chegar lá, sentir uma calma, né? Para ela, retrospectiva, ela entra, ela tenta entrar em sintonia. Então, é uma cor que dá essa sintonia. Né? Mas põe um amarelo para você ver se ela vai chegar lá ou ficar olhando o amarelo, ela vai entrar em sintonia. Não, ela vai pegar um. E se botar vermelho, então? Nossa, vermelho com amarelo vai dar fome. Então. Essas cores fortes, como o amarelo, por exemplo, em casa, eu tenho muitas coisas pequenas em amarelo. Sim. Não dá para deixar um. Não dá para deixar, né, uma parede amarela, mas para os meus filhos que são estudantes, sempre tem que ter uma coisinha amarela para ativar a criatividade, a inteligência. Então é importante. E eu dava aula de segurança no trabalho, então o amarelo é a única cor que não se confunde. Qualquer sim. lugar que você colocar o amarelo, ele aparece. Agora o vermelho desaparece, o azul, quer dizer, mas o amarelo. Chama atenção. Você tem uma ideia? A roupa verde de hospital hoje é por causa do efeito que ela tem com o vermelho. A roupa verde de hospital dá o efeito com o vermelho, né, do sangue. Porque o branco, às vezes, e o preto que se usava não dava essa. Né, que você consegue enxergar de longe o vermelho dentro do verde. Olha que interessante. Bom, a Joélia Vasconcelos pergunta: quais cores devem iluminar a sala de irradiação, vibração e de passos no centro espírita? Ó, é difícil de responder essa, porque assim, no caso do Paulo de Tarso, a gente trabalha muito com verde. Né? A gente tem quase todas as salas são verdes das luzes, que trabalham os mediúnicos. Né? Só na do passe de limpeza que ela é diferente. Eu não sei te dizer assim, eu usaria verde. Né? Eu usaria verde. Né? Para tranquilizar, para ser uma coisa mais. Verde claro, verde, né? Verde claro. Verde claro. Verde claro. Ou então azul claro também. O azul claro, né? Aí vai muito da cor do centro, né? De como as pessoas pensam. Então. Mas no geral é azul claro. Azul claro. E a cor branca, ela é cansativa. Ela cansa. Então, mas ela cansa por causa de ter todas, né? É. Uhum. Por isso que ela cansa. Né? E o amarelo, ele fica mais tranquilo. Mas eu vi que o anil também, que eu acho que é entre o azul mais esverdeado, né? Ele inspira também intuição, espiritualidade e conexão com o divino também. E o laranja que a gente tinha falado lá atrás, né? É a criatividade, alegria e vitalidade. Acho que deve ser por isso que aquela mistura do amarelo com o vermelho. Né? Fernanda gosta. O Daniel de Mello diz assim: na verdade, o equilíbrio em todos os chakras é necessário, apenas não é recomendável no tratamento padronizado pela Eliança, o estímulo dos chakras básicos. Sim. Não é isso? Isso mesmo. E a gente trabalha muito com o umeral também, que ele é um para-chakra. Na verdade, quando se tem que aplicar no básico, a gente aplica no esplênio, que é próximo, que faz parte do mesmo endo. Né? Então aí você aplica ali para não precisar aplicar no básico, que é praticamente a mesma região ali, você vai fazer o tratamento. O que é um para-chakra? Para-chakra, né? É. Pelo menos foi como eu aprendi, eu conheço, né? Eu conheço para-choque, mas para-choque. É que nós temos os sete principais e os demais são os para-chakras, né? E o umeral, pelo meu conhecimento, ele é um para-chakra. É que nem o centro de força, né? Eu tenho os centros de força principais e depois ele sai irradiando por pontos que é o que a gente usa na acupuntura, na massagem e todas as outras. Hein? Tá. É interessante. A Joélia Vasconcelos tem outra pergunta. No plano espiritual, há maior quantidade de cores e degradês? Então, pelo que a gente estuda e pelo que fala, sim. Sim, tem muito mais cores do que a gente consegue enxergar. Que a gente desconhece. Por causa das vibrações, né? Porque a cor, ela é uma vibração. Que nem eu falei logo no começo lá, que eu tenho um amarelo numa faixa de hertz. Né? Cada hertz daquele vai dar um tom de amarelo. Né? Isso que a gente conhece, né? É a nossa visão. Legal, pode ter não muito é mais. É amarelo que nós enxergamos, físico. Não, é espiritual. É espiritual, é totalmente diferente. Porque a gente vê a cor num ambiente denso. Sim. né? A vibração no ambiente denso. Agora, num ambiente que não tem essa densidade, como é que ela vai se comportar? A gente tá, sabe? Normalmente as cores são translúcidas, né? Isso. Ela cria aquela névoazinha com a cor, né? Seria, e só para explicar também, né? O hertz é a frequência. Frequência, né? Isso. É de onda. Porque a gente sabe que é, quer dizer, a energia é interpretada em ondas, isso, ou partículas, né? Na verdade, a partícula gera partícula uma onda. Partícula é onda. Ela gera uma onda. E aí essa onda é medida em hertz, e o que é no espiritismo a gente chama de vibração. Isso. Né? A gente trabalha com hertz por causa da cor ser medida em hertz. Tá? Isso. Tudo é matemática, né? Muito legal. Inclusive a música, né? Também é. As notas musicais também são em hertz, né? Sim, sim. O Aécio César tem a primeira dúvida. Sendo a doutrina espírita dinâmica, ela corre o risco de ter em suas casas espíritas tratamento tipo cromoterapia, estendendo para cristais, reikis e por aí? Pergunta difícil, né? A gente segue a aliança. Né? Então, a gente não pode sair muito do que está escrito aqui, né? Do Edgar Armon. Eu sou reikiana, eu jogo um reikinho de vez em quando. Não tem jeito. Mas explica pro pessoal, senão o pessoal achar que é cartas jogar reiki. Não, eu só dou um chocureizinho, né? Eu uso os meus cristais, né? Eu gosto, eu dou uma energizada, mas eu não vejo mal. Só que dentro da doutrina espírita aliança, nós temos que seguir o que está escrito. Então, não um risco bom, porque não faz mal, né? Uma acupuntura, um cristal, para mim, não faz mal, só faz bem. Mas acredito que não, por conta do que a gente tem que seguir, que é o certo. Eu acho... Que é o certo dentro dos padrões. A gente o cristal a gente não usa na aliança. A gente segue a vivência, né? A cromoterapia deve ser usada, mas não como principal. Não, certo? Isso. Porque o principal para a gente é a doutrina espírita, né? Se a gente quiser radicalizar, por exemplo, não pode nem dar passe dentro da doutrina espírita. O passe foi incluído pelos homeopatas. Onde é que está escrito passe na codificação? Em lugar nenhum da codificação tem passe. Então a gente tinha que ir na doutrina, nas casas espíritas, só chegar lá, falar sobre a doutrina espírita, então, ser um ensino, um estudo doutrinário e ir embora para casa, fazer o evangelho e ir embora para casa. Porque não tem passe na doutrina espírita. Então o que acontece? Foram acrescentados depois. Tudo isso aí foi acrescentado depois. Eu penso assim, né? O do etéreo, por exemplo. O do etéreo não tem na nenhum livro de Kardec fala do etéreo. Duplo etéreo. Corpo etéreo, tem todos os nomes. Não se fala de perispírito. Uhum. Ele até comenta um envoltório do perispírito, mas ele não fala do etéreo. Quem deu esse primeiro nome foi Manuel. No livro Alma Alguma Coisa. Bom, foi Emmanuel que deu o primeiro, falou sobre a primeira vez sobre o do etéreo. Hoje a gente sabe que o do etéreo é uma energia vital nossa que ela vai sumindo conforme a gente contratou quando veio para cá. André Luiz trata o tempo todo. Então, o que acontece? No meu ponto de vista, assim, eu acho que a gente tem que dividir o que é espírita, o que é espiritualista. Tá, isso eu acho importante. Tem alguns conceitos que são espiritualistas. Acho legal, a gente estuda, né? Tem que estudar para entender como é que funciona, que eu acho que é importante. Então, mas se aplicar no centro espírita, eu acho que aí já é uma outra dinâmica. Não estou falando que não vai ter daqui para frente, tá, gente? Porque o Kardec, ele falava assim, na dúvida, corre para a ciência. Sabe o que, né? Que é? É igual. Mas a gente não pode querer colocar tantas coisas assim que, né, perde a essência. Eu acho que não pode perder a essência. Nós precisamos tomar cuidado com os inventores. Isso. Porque se você abrir muito, aí começa a aparecer uma série de coisas que não é correta. É como a apometria, por exemplo. Né? Sim, sim. Apometria é uma técnica espiritual também, como outra técnica qualquer. E era muito recusada por todo mundo. Recusada. Hoje já está cheio de centro espírita que aplica a apometria. Mas, por exemplo, eu com a apometria, eu acho assim que ela não pode ser que nem na internet, que o cara fala que faz a apometria dentro do carro. Não tem lógica isso. Olá, Lacerda, quando esteve aqui com a gente, trazendo o curso de apometria, ele dizia: a apometria só é válida com Kardec e com Jesus. Jesus, eu também acho. Isso. E outra coisa, a única coisa que eu acho da apometria é que os apômetras têm que ter um nível moral um pouco melhor. Elevadíssimo. Do que qualquer outro. Elevadíssimo. Né? Não pode ser para qualquer um, não. Então, é essa diferença que eu acho. Você vai aplicar a apometria, então você tem que ter garrafa vazia para vender. É. Só isso que eu acho. E um estudo bem forte, né? Uhum. Essência forte. E o Lacerda, quando ele esteve aqui com a gente, ele deu o curso prático, uhum, e ele falava de todos esses médicos que estão aqui, só dois que serviriam para trabalhar na apometria. Não, é difícil, não é qualquer um, não, para trabalhar na apometria. Era você e o Valdirzão. Eu não. E era, é uma coisa cansativa. Você pensa que o médico volta a apometria, tá. Uhum, não, é cansativo. Então são coisas assim, por exemplo, eu já penso o seguinte: você sabe fazer direito? Faça. Se não sabe fazer direito, não faz o que a gente está acostumado a fazer. É, mas né? Tem pessoas que gostam de fazer mesmo sem saber fazer. Aí vai criando. O Rui, dinossauro aqui da nossa região, já foi em várias casas aqui com grupos para poder levantar a casa porque a apometria enterrou. Agora, nada contra a apometria. Por exemplo, o Farol de Ismael com o Roberto faz a apometria muito bem. Né? O irmão Rafael faz a apometria, o Luiz Francisco faz a apometria, tudo bem conceituado aí, e outros que a gente tem por aí. Então tem que ter assim, muito conhecimento, né? Sim. Tinha uma pessoa que veio conversar com a gente para a gente colocar a apometria no podcast. Ele falou: vocês estão tudo atrasados, a apometria é muito lá para frente, nós vamos lá destruir os laboratórios espirituais. Eu falei: você vai me desculpar, mas tudo que você está falando para mim é bobagem, tá? Então, não aceita a apometria aqui no Paulo de Tarso. Eu fui aqui, não aceitei. Falei: se você quiser fazer, faça em outras casas. Depois, como o Jorge falou, nós tivemos que 5 casas que resolveram fazer a apometria, aí nós tivemos que ir lá socorrer, porque tinha... É complicado. Estava vendo um problema. Na verdade, você mexe com energias que você não tá preparado para mexer. Porque se você ir para um laboratório, destruir um laboratório, você tem que ter essa consequência que eles vão voltar para falar por que você destruiu. E aí? Então, e aí, como é que está a moral, né? Ficar bem claro, pessoal, não estamos falando contra... Não. Eu trabalho com isso. Nós estamos falando contra as pessoas. Tem trabalho muito sério de apometria aqui em São José dos Campos. Eu acho que tem que achar um limite do equilíbrio, né? O ponto ótimo. Porque muita gente fala da pureza doutrinária, das práticas estranhas ao espiritismo. E tem muita coisa boa, por exemplo, que nem o reiki, né? Que você pode ser aplicado ali. Claro, você não vai estipular um dia de atividade reiki na casa espírita, por exemplo. Se quiser fazer aquilo como complementar, né? Eu acho que é muito bem-vindo, né? Porque são coisas, claro, desde que gratuita, né? Não, então, mas volta para o começo da minha fala. Você tem que dividir o que é espírita, o que é espiritualista. Porque quando a gente fala no conceito e vai aplicar dentro do espiritismo, a gente não pode só aplicar o conceito, a gente tem que entender, tem que estudar e tem que adaptar esse conceito para a nossa ideia espírita, a nossa ideia espírita em si. Ou seja, eu não posso fugir daquilo que eu tenho que trabalhar dentro do espiritismo. Aí eu ponho um reiki que fala assim: não, porque nós vamos fazer viagem astral. Coloca a pessoa lá para fazer viagem astral. Fazer a gente não pode fazer isso, porque a gente é espírita. A gente tem que usar essa ferramenta como auxílio no bem daquela pessoa. Né? Então, por isso que eu acho que tem que dividir esse negócio, o que é espiritual, espiritualismo. Mas a gente, tem que tomar cuidado com o radicalismo também. Então, né? Mas por isso que eu falo porque pra você. Por exemplo, você tem um médium lá da Bahia que faleceu recentemente, que ele era contrário à cromoterapia, declaradamente contrário à cromoterapia. E no Centro Espírita, você tem um outro grupo lá que é contrário a qualquer prática que seja estranha. Aí tem que voltar para aquilo que o Jorge falou. Tá, nem o passe tá lá na trás. É. Kardec, ele não encerrou nada, ele não pegou a doutrina. Ele falou: ó, esses são os fronteiras, daqui não passa, sabe? Tanto que Chico Xavier, ele veio e desdobrou a doutrina espírita. Sim, desdobrou a codificação. Emmanuel desdobrou o evangelho. Uhum. Allan Kardec, a André Luiz desdobrou a parte mediúnica, né? Ciência, e as filosóficas. Mas você tem que entender que o próprio evangelho está falando que a gente tem duas leis principais: a de progresso e manutenção. Exato. Certo? Progride, a de progresso, eu tenho que progredir. Mas eu não posso esquecer daquilo que eu aprendi. Na base. Exato. É. Mas não pode se limitar, isso, né? Que nem, não, por não. exemplo, muitos isso. irmãos nossos de outras religiões falam, não, só o que tá na Bíblia tá escrito, a gente vai seguir o que tá lá. Só o que tá na codificação a gente vai seguir? Não, porque Kardec não encerrou a doutrina espírita. Ele fala, a doutrina espírita evolui. O que nós temos que entender é que à medida que você vai trabalhando, à medida que você usa a mediunidade com simplicidade, sim, com amor, com carinho, a própria espiritualidade vem lhe trazendo uma série de informações para você. Olha só que engraçado, para vocês entenderem como surgiu esse grupo, que foi muito engraçado. De curso de médio, no Paulo de Tarso. Curso de médio, daqui a pouco um começou a ver cor, outro começou a ver cor. Os 40 alunos, dos 40 alunos, 30 estavam vendo cor. Eu tô vendo cor aqui agora. O que acontece? O que acontece? Vai ter um trabalho na casa de... Sim. Começou, se começou esse movimento no grupo de médio, então, aí esse grupo saiu e montou o Petralismo. Então é isso que eu falo pra vocês. Teve um envolvimento espiritual na casa. Mas antes de vocês começarem, nós já tínhamos esse grupo de cromoterapia. Depois, com a pandemia, parou. Depois não voltaram. Tudo bem. Mas a gente vê que a vibração das cores, a vidência das cores, é um avanço. Assim, mas, Rui, o P3A não é o cromoterapia? Então continua, então. É, mas é, não é então, claramente. Quando você fala o P3A no estudo ali, ele não fala claramente que é uma cromoterapia. É uma energia de tratamento. Ele usa com as vibrações para fazer uma. Usa as cores no passe ali. Mas não põe claramente que é o cromoterapia. Não é uma técnica assim da. Vou falar uma coisinha para vocês. Você está falando muito da aliança. Edgar Armand, ele criou as normas, o estudo de como fazer com que funcione uma casa espírita certa. Sim. Mas ele disse que haveria sempre condições de ser aplicadas outros métodos que trabalhassem em prol do ser humano. Agora, como a Camila falou, de vez em quando eu aplico o reiki escondido. Não. Você está trabalhando, importa. Na verdade, assim, eu penso que nem você, por exemplo. Joga um chocolate. Uma vez, falaram para mim assim, eu dirijo assistência de terça-feira. Sim. Eu fiz o curso de passe, né, de oficina, que eu tenho que dar o P1 sentado, o P2 sentado. Eu atendo 80 pessoas por dia. Dá tempo de fazer isso? Não tem como. Você entendeu? Então, e a pessoa falou, você tem que fazer porque está assim. Eu fiz o curso de coração, terminou o curso, agradeci, mas eu não tenho como aplicar na minha casa. Então, o Edgar Amor deixou bem claro que você tem a vivência, que é a nossa, vamos dizer, o nosso roteiro. Só que dentro do seu centro espírita, você tem abrangência para você fazer aquilo que você acha que é necessário no centro espírita, das pessoas que vão lá, da comunidade que você frequenta. Todos. Esqueci, desculpa, bater o dedo. Então, tem todas essas variáveis dentro, não é só o centro espírita. Né? Eu tenho a variável da região, as pessoas que vão frequentar lá. Né? Por exemplo, imagina só um centro espírita que está do lado do Salvador, lá que tem centro de Umbanda, essas coisas. Né? Vai ter dia que o cara vai tocar um tamborzinho, candomblé, um violãozinho dentro. Candomblé. Né? E assim não, vai. A aliança, ela coloca tudo padronizado, porque à medida... Eu já saí daqui para ir trabalhar em Salvador. E é tudo igual. No centro da aliança, é padrão. Saí daqui para ir na Paraíba... Também é padrão. Sair daqui para ir em Curitiba, para ir em Londrina, nós trabalhamos do mesmo jeito. Sair daqui para ir para o interior de São Paulo, para Araras, para Atibaia, é tudo do mesmo jeito. Então, isso que é legal. Quer dizer, não tem aquela de chegar, não, eu não sei fazer. Não, sabe fazer. Se for fazer, pedir para ele aplicar os passos, ele está sabendo. É muito bom isso. Então, isso é muito bom, porque em Araras, por exemplo, nós íamos fazer a visita lá numa creche que tinha 130 crianças e ia dar passe na criança. Então, nós tínhamos que fazer do mesmo jeito que é o passe para o P1, né, que é o passe para criança. P4A e P4A. Então, a gente fazia lá e falava, olha, não é muito certo homem dar passe nas crianças, mas como não tem, a gente se vira, né? A gente fazia tudo isso. Então foi que a vivência dá essa oportunidade para a gente. Exatamente. Né? Que eu acho muito legal. Sim. Né? Mas ainda temos pessoas que são contra, que tem que falar que tem que seguir do jeito que está tá escrito. Aí a vivência muda também. Consegue, a gente não consegue. Mas isso muda, é, né? voltando, isso foi para exemplificar o problema da Reiki e do cristal. Eu, Marcos, Camila, essa terapia para a gente funciona, a gente já estudou essa terapia. Então a gente sabe como é que é. Que nem eu estou estudando agora essa do pé. Só que assim, essa do pé, por exemplo, que eu estou estudando, que eu posso falar, eu acho que eu não tenho conceito para colocar dentro do Espiritismo ainda. Mas quem sabe lá para frente, com toda a pesquisa, com tudo isso, você possa aplicar. Né? Porque aí é físico, ela é extremamente física. Né? O máximo é o magnetismo pessoal que está ali envolvendo. É porque eu acho que o mais importante na casa espírita é justamente a acolhida. Acolhida. É a palestra que se faz. Palestrão excelente. Hein? Porque aí você já praticamente é um tratamento para as pessoas. Começa a palestrão, né? Eu tinha o senhor Amaro que dizia: pessoa que vai no centro espírita, se ela é bem tratada, ele nunca vai esquecer. Ele pode ir em qualquer outra religião, mas nunca vai esquecer do centro espírita. Então, é bom que a gente saiba acolher as pessoas para que eles venham e gostem. E as palestras, que sejam palestras dentro da doutrina, palestras com conteúdo, né? Sim. Vamos, pessoal, vamos fazer as perguntas aqui, senão não dá. Vamos lá? O Manuel Gouveia, ele diz o seguinte: o nome de japonês que trabalhava com a modificação da água energética, da modificação energética da água, é Masaru Emoro. Isso mesmo, obrigado. Como é que é o nome dele? Manuel Gouveia. Obrigado, Manuel, é isso mesmo. O Valdeci Braulio pergunta: muitas vezes, quando vemos imagens e vídeos de discos voadores, OVNIs, imediatamente observamos muitas luzes coloridas. Poderiam me informar se existe alguma relação entre os OVNIs e as cores vibrantes? Olha, não, eu não tenho ciência para responder essa pergunta, tá? Legal, mas trazendo... é uma coisa que eu vou até pesquisar para ver, que eu gosto dessas coisas. E trazendo para astronomia, para quem cresceu vendo Star Wars e Jornada das Estrelas, isso é importante. E trazendo para astronomia, né? Então a gente lembra Camille Flammarion, lembra também você consegue definir, por exemplo, a idade de um planeta pela cor dela. Sim, né, desse livro aqui, né? Tem. Nesse livro aqui, ele fala sobre o Órion, fala sobre isso. Ele tem uma palheta de cores que fala sobre conforme você vê a distância, você consegue legal. Ver. Bacana. E depois eles comentam aí na hora. Aqui o João Paulo Gonçalves colocou aqui: para aplicar passe, seria bom estudar anatomia para, no caso do passe localizado. Aqui na Aliança é estudada anatomia na hora que você vai fazer o curso de passe. Sim, né? Inclusive, os passes, quando você dá um passe, você praticamente está equilibrando os chakras e os plexos das pessoas que vêm em nossa casa. Se não souber a anatomia, você não sabe o que você está fazendo. Isso. É por isso que muita gente que vê o passe padronizado acha que é ritual. Né? Esse pessoal fica fazendo ritual lá. A mão assim, desce assim e tal. Cada movimento daquela mão está se dirigindo a um chakra, a um centro de força. Então, se você não souber onde é que fica o cardíaco, onde é que fica o esplênico, onde é que fica o gástrico, né? Se você não souber a região do plexo que fica esse centro de força, você não vai saber fazer nada. Então, tem que estudar anatomia, sim. Dentro do curso de passe, você aprende o sistema de... Digestório. De... Digestivo, respiratório. Das glândulas, principalmente, né? Parasimpático e simpático. Uhum. Né? Dentro do curso de passe, você tem isso. Para você entender a filosofia e o modo certo de aplicar, né? A posição certa de aplicar. Então é isso aí, João Paulo. A gente tem que estudar, sim. E normalmente, os espíritos inferiores nos atacam justamente nos plexos e nos chakras. Sim, tá? Principalmente no plexo. Inclusive, é o básico. Básico, né? São os dois. Por isso que tem muita gente que sente dor nas costas, dor de estômago, né? É problema espiritual. Né? A Ieda aqui também está falando que o esposo dela, dependendo da situação da pessoa, ela mostra uma cor. para que ele aplique na pessoa. Geralmente os médicos conseguem enxergar o que está faltando, né? O que está faltando. Então, se as cores básicas de cada órgão da gente são aquelas cores, e se a cor não estiver muito boa, os médios enxergam essa cor e é ali que ele concentra a projeção daquela cor. Sim, você tem, no nosso trabalho, após o passe, né, é dado um momento, né, para ver se a espiritualidade, através do médium, pede outra cor. Em um local diferente. Porque às vezes. Porque é engraçado, né? Porque você está fazendo tratamento hoje, né, em mim. Tratamento do Marcos. Né? Cabeça, doidinho, tá lá. Aí o espiritualidade fala assim, ó, aplica na coluna cervical dele, porque ele tá precisando. Então, nesse momento, os médicos aí perguntam, quem? Tô vendo isso. Eu também. Beleza? Beleza. Aí o médico que tá aplicando, né, o paciente, ele aplica o que a pessoa falou. É que é importante isso aí que ela falou. É importantíssimo ver, né, além das cores. É... Arlete Dalpino está falando aqui. Café e Camila, que satisfação. Arlete, beijo. Ver e ouvir vocês com nossos amigos. Ela tem uma pergunta, né, Camila? Tem, está aqui na Nossa, ela é minha professora, cara. A Arlete, a mãe girafa aqui no Dalpino, ela pergunta: a cor de alguns animais podem trazer algumas emoções? A girafa é o cor laranja no seu corpo e me traz paz. Ou é o animal em si? E depois ela pergunta, a cor violeta nos apos... Deixa, faz de novo. Repete de novo. Tá. É. Ela pergunta assim, a cor de alguns animais podem trazer algumas emoções? A girafa é o laranja no seu corpo e me traz paz, ou é o animal em si? Ah, eu diria que é o animal. Com animal certeza. Pacífico, é. Né? Na verdade, eu também... É assim... A gente, pelos nossos estudos que a gente fez, a gente sabe que o animal ele tem as mesmas coisas que a gente, plexo, tudo. Né? Tem centro de força, tem tudo. Né? Ele vai irradiar uma energia conforme, né, a gente também irradia. Tudo bem que o sistema de alma dele, espírito, é diferenciado. Né? Mas, assim, eu acho que existem as duas coisas. Tá? Tanto a cor quanto a calma. Eu tive cachorro, né, eu com a minha irmã e minhas sobrinhas, a gente teve cachorro preto. Por isso que todo mundo gosta dos caramelos, né? Do caramelo, porque ele... A energia, né? Em compensação, ele é o mais esperto, né? Ele é o cara que dá jeitinho em tudo. Sim. Mais uma da Leti aí, Kaline. Tá. E ela pergunta de novo, a cor violeta nos aproxima dos espíritos de luz... Se adicionar luz violeta no quarto de uma pessoa tóxica, apoia as pessoas que convivem com esta mesma pessoa? Quando ela fala apoia, é ajuda, né? Eu acho, né? Uhum. Aqui está dizendo que o violeta é bactericida, higienização de ferida e infecções, e aumenta os glóbulos vermelhos. É, na verdade, assim. Por exemplo, você pode ver que na passe de limpeza, ele fica um roxo para violeta. Tá? É justamente para ajudar, né, nessa limpeza, nessa retirada, né, tudo. Mas eu acho que muito violeta, muito tempo no violeta, não é muito bom. Né? É, porque porque o violeta é assim, ele é meditação, espiritualidade, relaxamento, né? Transformação. Sim. Então é uma cor assim que ela parece que ela impulsiona a gente de alguma maneira, mas com calma, com tranquilidade, né? Porque... Ela dá uma positividade pra gente, o violeta, né? Entendi. Embora que você vê, às vezes o violeta não é muito atrativo quando você vê ele por aí, pelo meio da rua, não, né? Agora quando você vê ele num ambiente assim, é totalmente diferente. Você quase não nota o violeta na rua, a não ser que o cara esteja com aquela camisa violeta, assim, né? Mas é difícil você notar. Não, porque eu tô vendo aquela árvore lá, não tá vendo, Camila? Lá embaixo, não é meio violeta lá? Sim, sim. O Maipê, né? É. Ou a Cássia, acho que não sei se é a Cássia. Pois é, mas eu trabalho com quartas-feiras, eu tenho trabalho de socorro espiritual. Uhum. E no socorro espiritual a gente coloca a luz violeta de Saint Germain para transmutar as energias dos espíritos que chegam. Então, mas o socorro espiritual é diferente. É transformação. É transformação. Aí você precisa realmente colocar, né? Na verdade, você cria um ambiente para que o doutrinador consiga envolver o cara muito melhor, né? Essa pergunta da Neta aqui é legal demais. Poxa, essa é joia. Manda aí. E à medida que o ambiente vai melhorando, gente, fala o microfone. Tomando outra tonalidade. Vai tomando outra tonalidade. Olha lá, peça. E a Neta tem uma pergunta que realmente é genial. Vem. Como amenizar os sofrimentos de um daltônico? Ah. Aí eu falo assim. É só mudar as cores. Uhum. O que, que vai acontecer? É problema de Hertz. Né? Hoje já tem um óculos que você usa que ele pega esse Hertz que chega e inverte. Eu não sei direito como é que ele funciona. Eu sei que ele faz com que você enxergue as cores. Ou seja, ele, ele traduz o hertz do amarelo, por exemplo, do vermelho para ele, né? Para enxergar vermelho. Sim. Então, isso ameniza o problema dele, né? Mas, no caso de aplicação de cor, né? Se ele pensar no azul, se ele for opacista e pensar no azul, ele está emitindo o hertz. Não, e depois tem que pensar que o daltônico é problema de cor material, né? É material, isso mesmo. E tem mesmo. É porque eu encontrei aqui, tem um óculos mesmo para Para receber a cor não tem problema nenhum, né? Sim. Quanto receber a cor não tem problema nenhum. Uma coisa é você enxergar uma cor, fisicamente falando. Outra coisa é você receber aquela cor. Senão, um deficiente visual não podia ser tratado por cromoterapia. Né? Concordo plenamente. Um deficiente visual que de nascença, mas, por exemplo. Um portador desse tipo de cegueira, por exemplo, que é de infância, ele pode aplicar o passe, porque ele pensa no hertz. Ele pensa na cor, ele pensa no hertz. E ele vai conseguir aplicar o passe. Aqui, então, o Jamil até estava falando aqui. Bom dia, vivencianos. O deficiente visual recebe energia vibracional, ou seja, nós não precisamos enxergar as cores no tratamento cromoterápico? Não. E, ó, provavelmente ele sinta muito mais do que a pessoa que enxerga. Né? Porque ele tem esse problema, né, de não enxergar, mas os outros instintos dele estão mais aflorados. Né? Ele é capaz de sentir. E a Marta está mais para dar sustentação. Sustentação, nossa. A Marta entrou aqui no WhatsApp e disse que a casa do Paulo Tarso é azul por dentro e por que o verde do lado de fora? Ela perguntou. Por que é azul por dentro e verde pro lado de fora, Rui? Pô, Marta, sacanagem, hein, Marta? O verde deve... São tudo cores claras. Pastéis. E repousantes. Repousantes, legal. Isso mesmo. É que o verde dá uma tranquilidade, então dá vontade de sempre entrar no processo. O verde e azul são cores repousantes, claro, né? Claro. Tá? É porque também a gente tem que analisar assim, né, Marta? O que acontece? Muitas vezes a pessoa pintou lá, não tinha nada a ver, nem estava pensando em nada disso também. No Paulo de Tarso, não, que tinha sempre gente assim ligada lá, pode ser que tenha um significado. Mas a maioria dos lugares, a pessoa, o que é bonito hoje em dia? Ah, bonito é aquele amarelo, meio assim, laranja. Você passa um monte de casa e está pintado desse jeito, é a moda, né? É meio verde, palha, tal. Então, as pessoas acham bonito e colocam. Às vezes ela está recebendo energia ali de graça, sem saber, né? Mas não foi porque ela consultou um cromoterapeuta para poder... Mas tem uma tendência, né? Que a maioria dos centros que eu vou para a lição é azulzinho claro. Né? Isso aí é uma tendência mesmo. Isso é uma tendência mesmo, né? Arlete também... Aí, Carlinho, fala aí. Então, Arlete faz outra pergunta. Vocês podem avaliar a postura e espiritualidade de uma pessoa por meio de forma... Da forma como ele se veste ou escolhe as cores, ou depende de cada personalidade? Não. Interessante, né? Eu vejo assim. Tem gente que só gosta de vestir de preto. É difícil analisar esse conceito da pessoa por gosto de cor. Tá? Porque você pode ter pessoas super legais que gostam de preto. Pessoas que estão bem, a gente conversa. Preto. Tem pessoa que usa claro. Puxa, acaba com seu dia às vezes, né? Então, eu acho que o conceito da bondade da pessoa não reflete muito no gosto dela. Posso até estar enganado, mas na minha percepção é assim, né? Por exemplo, eu gosto de preto. Eu gosto de camisa preta. E acho que eu me fico bem de camisa preta, né? Eu não gosto de camisa marrom. É difícil ter camisa marrom, né? Eu gosto de camisas assim, meio light, amarelonas, assim. Eu sou fã disso daí, né? Um dia minha filha até brincou: nossa, pai, vi o senhor lá na padaria. Eu vi o senhor chegando lá na padaria. Então, mas eu acho que Isso não identifica a personagem da pessoa, não. Vai identificar, sim, pelos gostos. Você pode ver, um roqueiro sempre vai gostar mais do preto. Né? A pessoa que tem uma tendência a... Geralmente, a pessoa que tem uma tendência à depressão, ela gosta de uma cor mais densa. Ou introspecção também, né? Eu acho que não é. Não então, mas aí vai variar muito, né, da pessoa. Eu não posso falar aqui que. E eu tenho uma pergunta aqui também, tá? Peraí. Falei. Deixa eu só complementar aqui. Falei. Então, por que quando a pessoa vai com roupas escuras no centro para receber passe, o próprio espírito fala, olha, vem com roupa clara porque você absorve essas energias aqui e não reverte nada em seu favor? Mas aí é absorção. Aí é você com uma roupa no lugar correto. É uma coisa que a minha mãe sempre falava para mim, minha mãe católica, assim, beata, ela sempre falou assim, o católico, ele vai de bermuda na igreja. O evangélico vai? Não, ele põe a melhor roupa para ele. Certo? Então, quando você vai no local, você tem que se apropriar no local. Não dá para ir de regata. É, sabe, você tem que se apropriar para o local. Se você vai de preto no centro espírita, logicamente, aí você tá a mesma coisa, você tem que receber passe que vão assim, ó. Igual no centro espírita, aquelas moças que vão de baby look, né? E vai lá dar passe nos outros. Aí o cara tá na frente da avó, pensa em Jesus. Quem vai pensar, né, Jesus? Não, o cara olha pra você. Ai, Jesus! Deixa eu passar uma pergunta aqui, que faz tempo que tá aqui. É, fala, Rui. Mas hoje, o Jacques Conchon, uma vez, nós estávamos numa reunião lá, ele falou assim, me diga uma coisa, quem é que vai na praia de paletó e gravata? Então, não é? Você vai de bermuda. Agora, numa casa espírita, não fica bem usar bermuda, né? Claro. Eu acho assim, é um templo sagrado. Tem horas e horas. Tá? Uhum. Por exemplo, eu fui lá consertar um negócio no centro. Vocês acabaram de responder. De calça, tá respondendo. Mas tem horas. Você vai na imaginação infantil, brincar com. Tu acha que, sabe? Agora, por exemplo, que vou na terça-feira lá, né? Eu não critico quem vai, assim, mas eu não vou de bermuda sendo eu dirigente de assistência. Né? Porque eu acho que eu tenho que, pelo menos, ir bem vestido. Nem que eu vá com a roupa do trabalho. Mas hoje em dia, né, Marcos? Eu falo assim, até principalmente as moças, né? Elas estão fogem do ridículo mesmo. Tá? Tem coisa que é absurda. E ela vai em qualquer lugar daquele jeito. Ela vai lá no baile, daqueles bailinhos lá que tem lá as. Lá no meio da rua, do mesmo jeito ela entra no centro espírita, ela não está nem preocupada, ou talvez vá na igreja também, vai tudo quanto é lugar assim, né? Uhum. Não estamos aqui puxando só para o lado do centro espírita, não. Mas você diz lugar. Uma assistida ou uma trabalhadora? Não, assistida também. Assistida. É. Né? Ainda bem que está indo. Mas legal. Olha só, mas por exemplo, você vai lá na Mãe Maria, por exemplo, na tenda de Umbanda Mãe Maria. Tá lá escrito na porta, se vestir sobriamente, acabou. É proibido isso e aquilo. Tá e pronto, se chegar lá, volta. Tá escrito aqui. Você não tá desse jeito? Então dá licença. Eu lá, sou radical nesse lá, jeito. Eu trabalhei lá. E lá, se você achar ruim, procure outro. Assim, a Mãe Maria tem um jaleco, né? Uhum. Aí dá um jaleco pra pessoa. Ó, viste isso aqui. Não, porque... Vai ficar sem graça pra caramba, porque ela foi pra aparecer, não vai aparecer a tatuagem, não vai aparecer nada. Não vai deixar de entrar, né? Porque mas assim, legal. A gente tem que entender que eu não critico também as pessoas que aí, o que eu posso fazer, mas eu acho assim, são lugares que você, né? Você não vai. Uhum. É que nem andar sem camisa no ônibus, né, cara? Não, mas daqui uns dias você pode, do jeito que as coisas estão indo, eles vão levar entrar o bebê reborn pra gente dar paz. Ai, meu Deus. Pode levar, porque a gente dá na mãe, né? Que nem você foi lá do retrato, né, que você fez, mãe. Deram passo no retrato. Não, exatamente. Cheguei no tem hora que eu pego umas barras pesadas, faltou o dirigente da câmera. Eu nunca sou dirigente de câmera no centro. Faltou o dirigente da câmera. Aí, Jorge, você pode dirigir? Claro, fui lá dirigir. Aí a mulher tá com uma fotografia desse tamanho, um quadro, de um casal. Com a quadro desse tamanho, tal. Aí pronto, daqui a pouco ela deu o passe, a passista nossa, deu o passe da mulher, e daqui a pouco foi dar passe no quadro também. Falei, eu parei no meio, sinceramente, como dirigente eu parei no meio. Falei, por que você tá dando passe no quadro? Falei, não, mas não pode dar. Falei, não, não pode dar. Não pode dar. Não pode dar. Você me desculpe, mas a gente não dá passe em peça de roupa, a gente não dá passe em fotografia, a gente não dá passe em nada. Senão você está sendo, você está subvertendo o ambiente espiritual. Não dá passe em carteira. É, exatamente. Sabe? Benzer chave. Não tem, não existe isso aqui dentro. Você fica alimentando, você fica alimentando ilusão para as pessoas. Depois eu conversei com a mulher mesmo da fotografia, ela falou: não, eu só vim aqui por causa disso, eu nem acredito nisso, nada. Mulher. Só pra, que levou pô, a fotografia. É que eu quero fazer minha filha e aqui, meu genro, voltar, que eles se separaram. Ah. Aí eu trouxe aqui. Aí a moça amarração, falou que podia dar amarração. Passe. Amarração. É. Por isso que tem que ter reciclagem, sabe? Tem que ter essas coisas para orientar as pessoas de novo. Por isso. Porque são coisas assim, eu não estou mentindo. Eu não estou inventando. Eu sou piadista, mas não estou inventando. Aconteceu comigo isso aí. Né? Como aconteceu comigo de chegar no centro espírita, você tomar o passe e você foi lá, fui lá fora pegar o violão, quando fui de novo, falei, passe de novo. Falei, mas eu já tomei. Não, saiu fora? Tomar de novo. Eu só contei, tem 4 pedestais, 5 microfones, fui de um por um, tomei 7, 8 passes. Mas, aí tá bom, agora ficou o ano todo sem tomar passe, mas tomei de uma vez. Não pode fazer piada, senão vai preso. Mas isso, Jorge, é falta de conhecimento. Exatamente, né? Falta de conhecimento. Mas a fonte de informação está vindo do mesmo lugar. Por que que você tem esse conhecimento, um grupo tem esse conhecimento e o outro não tem? Se a informação está vindo do mesmo lugar, a orientação está vindo do mesmo lugar. Então, são invencionistes que as pessoas acabam criando. Mas sabe o que é? Vou explicar uma coisa para você. É uma dificuldade. Eu sou vice-presidente da casa, o Paulo Itácio. Uma dificuldade que eu tenho é o dirigente fazer a reciclagem. Uhum. Olha a importância. É o que mais precisa, né? Não, ele precisa saber para poder ser o facilitador, para passar para os outros. E eu tenho o problema de não ir. Entendeu? É, tem que fazer então aí acontece essas coisas. O cara vai lá, acha que pode fazer. Tem que fazer que nem minha empresa. Agora, pra faz, mim, é a coisa mais legal do mundo, porque aí quando eu escrevo um livro, eu coloco, né? Aí pra mim é legal demais. É fonte de informações. Tem que fazer que nem minha empresa faz. Ela tem os treinamentos são obrigatórios. Se não fizer o treinamento, vai levar de cima para baixo. Então, você tem que refazer o treinamento, cara, é todo ano importante. Lá. Assim. Eu lembro que eu trabalhava na Rodio, todo ano eu fazia aquele negócio de ética, direção segura. Essas compliance. Eu cheguei, gente, eu pego o carro uma vez por mês. Direção segura, senão você não pode. Só que hoje, por exemplo, eu dirijo igual o treinamento que eu fiz. Olha só. Sabe? De tanto treinamento que fica. Deixa eu fazer a pergunta aqui, que já está aqui há muito tempo. O Luiz, lá de Aracaju. Aracaju. Ele mandou aqui, né? Falou. Vocês já responderam a pergunta, tá? Ele fez duas perguntas. A primeira vocês já responderam. Tá? Ele perguntou: existe alguma importância do lado energético sobre o uso dos trabalhadores de camisa, calça, jaleco, tênis, branco, para reforçar ainda mais a psicosfera do do atendimento magnético, físico e espiritual? Isso a gente já acabamos de responder, né? Já respondemos agora. E também é o seguinte, tem centros espíritos que eles gostam de trabalhar padronizado, todo mundo lá trabalhando aqui, mas isso aí não é obrigado, não é coisa do espiritismo, não. É as pessoas que criaram dentro da casa. Não, recomenda-se as pessoas usarem roupas claras, tomar banho. Verdade. Passar um desodorante também, porque senão ninguém vai pensar em Jesus. Pensa em Jesus, ninguém vai usar muito pulseira, relógio. Procurar se higienizar, procurar se alimentar de uma maneira mais adequada para trabalhar. Trabalhar feijoada, mediúnico. Assim, feijoada, não. Mas de vez em quando tem. E aí ele pergunta: eu quase não como feijoada. Uma vez tinha acabado de comer uma feijoada junto com o Valdir. Chegou uma pessoa: pô, você precisa vir aqui urgente aqui, porque tem uma pessoa aqui que está incorporada aqui. Falei: Valdir, e agora? Nós comemos uma feijoada, vamos lá. Vou lá dormir lá no centro. Nós fomos lá e deu tudo certo. Mas o que acontece? Só que é bom a gente. Não estava previsto, né, Rui? Não estava previsto. E o imprevisto acontece. Às vezes a recomendação é você não se alimentar de carne quando você vai trabalhar espiritualmente, tudo. Agora, de repente, alguém está ajudando, não era no seu dia, e você precisa resolver aquilo. É desse jeito mesmo, não tem problema. Já aconteceu comigo também, até eu, a Raquel, todo mundo conhece ela. Pô, nós chegamos num trabalho, era dia, eu não ia trabalhar nem nada. Eu acho que eu fui lá dar aula, macho, e o aluno incorporou. Eu fui só dar aula, eu tinha comido o que eu tinha que comer, macarronada, sei lá, feijoada, o que fosse, churrasco. E tava lá, e a Raquel falou, Jorge, o que, que a gente faz? Eu falei, não, você incorpora o doutrino, pode deixar comigo. Entendeu? É sozinha, para poder resolver o problema, fazer o quê? É verdade. Né? Mas a espiritualidade cuida disso daí. Claro, assim. Mas você tem que ser pego. Você pega, por exemplo, tem uma história desses caras mais antigos que é muito legal, eu esqueço o nome dele agora, eu tenho que pegar essa fonte para mim não esquecer de falar. Ele já morreu, mas ele conta essa história de um trabalho mediúnico dentro da casa que as pessoas não conseguiam resolver de jeito nenhum. E não conseguia tirar o espírito, não conseguia encaminhar, não conseguia encaminhar, e todo mundo, até que chegou depois de mais de uma hora, duas horas que não conseguia, falou, não, mas tem a Dona Maria ali da esquina, ela é macumbeira, mas vamos lá chamar ela para ver se dá um jeito. Né? Para que ela faz os trabalhos lá na casa dela. Chamaram ela, quando chegou lá, ela conversou com o espírito ali na hora, o espírito foi embora. Aí perguntaram, nossa, Dona Maria, poxa vida, a gente está aqui há mais de uma hora e não conseguimos encaminhar o espírito e tal. E a senhora chegou aqui, de repente, só trocou duas palavras, ele foi embora, ela falou, meu filho, eu estava super preocupado, vocês me chamaram aqui, eu tinha tomado dois copos de aguardente hoje. Nossa senhora. Tira a cara de cachaça. Mas, já. Você sabe que o espírito provavelmente foi... Porque estava na mesma sintonia que a dela? Acreditou nela? Já estava no duplo etílico. Mas uma vez eu fui chamado aí que tinha uma menina, uma empregada de uma casa, que tinha desmaiado às 9 horas da manhã, às 6 horas da tarde, e ela estava ainda desmaiada, fez toda a necessidade na roupa. Eu fui chamado lá, eu falei, olha... O que nós temos que fazer é chamar um médico aqui de incorporação. Aí o rapaz falou, eu sou médico, mas só que eu sou da Umbanda. Mas se vier esse espírito que eu estou esperando aqui, ele vai quebrar toda essa cozinha aqui. Falei, larga a mão, cara. Recebe que não vai quebrar nada. Ele recebeu e não quebrou nada. E a moça acordou e levantou. Amarraram, né? O espírito, né? Ele pergunta aqui, por favor, gostaria de receber... O Luiz aqui, né? Continua. Por favor, gostaria de receber uma orientação sobre as cores branca para podermos atender melhor na doação das energias magnéticas como espíritos encarnados. Então, cor branca... Então, porque a cor branca a gente mistura muitas cores, né? Aqui tá dizendo, o branco é alegre, o preto é fúnebre. Cor alegre, síntese de todas as demais e característica de altas hierarquias espirituais, isso. Com raras intervenções no mundo dos baixos. Uhum. O prateado aí já é diferente. Então, Eu ia entrar no prata, porque o branco, né, o branco ele é a síntese de todos, né? É a soma de todos. Então, o branco, você nem se aplica o branco por causa disso, né, por causa de ser tudo. Se aplica assim o prata, de proteção, de fechamento, né? Seria o ideal se a gente falar sobre o prata. Às vezes a gente precisa encerrar um tratamento, às vezes, por causa do prata. Então, né? Mas do jeito que ele está perguntando, eu estou entendendo até que ele está perguntando, seria o jeito assim, de trabalhar melhor, alguma coisa assim. E isso é legal, branco, né? No caso de você, da vestimenta, por isso que está falando, sim. As cores claras, né? Porque o branco ele traz paz, ele traz pureza, sim. Ele traz clareza. Se for... né? É como se você fosse ter uma nova oportunidade, essas coisas assim. Se for nesse sentido, sim. Né? Eu tenho um amigo que trabalha numa casa espiritualista aqui, que faz reiki, faz essas coisas, a equipe inteira vai de branco por causa disso. Né? Para manter a harmonia, para manter... E também, né, para não se destoar da vestimenta. E também, né, Marcos, a gente só não pode confundir as nossas normas com as normas da espiritualidade. Sim, né? Nessa casa aqui a gente deve usar branco. Aí você aparece de amarelo, você está fora porque não pode, porque não tem nada a ver uma coisa com outra. Você quer padronizar o pessoal da casa para trabalhar daquele jeito? Fala que é a padronização da casa e não da espiritualidade. A espiritualidade não vai ficar escolhendo cor, não. A espiritualidade, quando a gente estava montando o grupo, ela não foi feita essa pergunta, se tem que usar uma roupa social. Não, ele falou se assim, não vira mania, ele só falou que a, tomar conta do cuidado do aplicador, não vir com roupas densas, só. E é de dentro para fora, né? É o que está no nosso coração, na nossa, o que a gente, o que a gente emana, né? É. A Cláudia Pedroso colocou aqui, para chakras, são centros de energia que se encontram no corpo espiritual ou etérico, que permanece após a morte, são vistos como uma expansão dos chakras, operando em dimensões mais sutis. É, que legal. Eu não conhecia. É engraçado para você notar, tá? A gente vai fazer só um apêndicezinho. O espírito, ele só está ligado no coronário, tá? Uhum. É, pro espírito não vai todos os chakras, só vai no coronário. É. É o último, é o último fio a ser desligado, isso. É o daí, isso, né? Daí. Legal. Vamos a segunda dúvida. Tá, vamos lá que a gente tem que ir pro momento de gavalho. Acho que não vai dar pra passar todas as perguntas do Aécio hoje, não. Essa implementação desse tratamento de cromoterapia nas casas espíritas foi pedido pela espiritualidade superior ou pelo espiritismo moderno? Poxa, pergunta boa, hein? Mas vou contar uma história pra ele, no caso do Paulo de Tarso. No meio do ano passado, não. No meio de 2023, né, a gente estava dentro do colegiado. Né? Explica o que é o colegiado. Ah, tá. O colegiado é um grupo de médiuns que se reúne, né, que faz a leitura, tanto do centro espírita, como as fichas dos assistidos e trabalhadores. Eles falam o passe, falam tudo. Né? Eles têm uma dinâmica de não falar nome. Tá? Por exemplo, eu faço uma fichinha, ele vai falar assim, homem, 56 anos. Né? E aí o colegiado fala, olha, ele precisa tomar o P2 porque ele está tendo isso, ele precisa do P3A porque está doente. Então o colegiado faz isso. Além disso, o colegiado às vezes mostra uma intuição de serviço para casa. E foi feito isso. Né? Aí, coincidentemente, começou o curso de médio, a gente começou a notar que a maioria das pessoas estavam nesse trabalho de cores, nesse trabalho de energia, muita energia nas mãos, muitas cores. Aí falou assim, ó, sinal da espiritualidade para a gente montar o P3A. Retomar, né, vamos dizer assim, porque já existia. Retomar o P3A, foi o que aconteceu. Né? A espiritualidade, ela nunca começa uma coisa sem ela ter dado sinais. Cara. Aí se aconteceu isso é porque foram nós homens que fizeram. Porque eu lembro, por exemplo, quando eu fui trabalhar com as crianças, eu ajudava a Carminha no Anjo Ismael, dia domingo. Aí meu mentor um dia falou assim, Marco, para um pouquinho para ajudar o pessoal da Paz, no pessoal de limpeza. Tô até lá hoje, 3 anos. Uhum. Trabalhei na pré-mocidade, agora a gente implantou a câmera de passe P2 para eles. Quer dizer, olha só, ele já foi me tirando devagarzinho de um trabalho para eu colocar em outro. Então, geralmente, dentro do centro espírita, é difícil começar um trabalho sem que a espiritualidade já não tenha encaminhado. E se você não atender a espiritualidade, começa a criar problema. Há desequilíbrio com os médios, há uma série de problemas. À medida que você vai se acertando, vai se regularizando tudo, vai ficando tudo tranquilo, e você começa a ter muito mais intuição para outras coisas. Sim. Né? Eu queria comentar aqui também a pergunta do Aécio, porque para mim não existe o espiritismo moderno, não. Existe só espiritismo. Né? E o que que acontece? Quem passa as coisas sempre é a espiritualidade superior, desde que pegue. Se a gente for ver aqui a cromoterapia, por exemplo, começou na Federação Espírita do Estado de São Paulo, com as informações que Edgar Armand se reunia com médicos que recebiam de espíritos superiores. É como você pegar as fraternidades que existem no espaço. Antigamente, antes dessa época, ninguém falava em fraternidades do espaço. Hoje a gente sabe que são cheios de fraternidades no espaço. Começaram a se manifestar pela médium Lamartha Galego, né? Uhum. Que o Edgar Armand fez todos os testes com ela para descobrir que era uma médium potencial e ela começou a definir quem eram essas fraternidades do espaço, assim como também a cromoterapia. Então, quem passou isso aí foi espiritualidade superior, não foi espírito qualquer que passou, foi numa casa que chegou, vocês devem fazer desse jeito. Não. O movimento da Aliança, que começa lá desde a Federação do Estado de São Paulo, na primeira Federação do Estado de São Paulo, depois é que Edgar Amon funda a Aliança Espírita uhum. Evangélica. É. Então já vem desde lá de trás isso aí, trazendo essas informações da espiritualidade superior também. Isso se é, há 75 anos. Exatamente. Viu, se são os mesmos que passaram lá para Allan Kardec a codificação, a gente não sabe. Agora, que era espírito superior, a gente sabe quem era. Vamos, Rodrigo, o que tem que fazer? Momento, vamos para o momento de cavalo, né? Vamos lá para o... Rui, fala no microfone que por cima ninguém te escuta. Deu a resposta para o Aécio a respeito do espiritismo moderno. É isso mesmo, isso é que eles estavam comentando antes. Uhum. Então vamos lá para o momento de cavalo, então? Vamos para os comerciais, a gente volta com o momento de cavalo e a gente solta e pede para vocês ouvirem e depois comentar para a gente. Tá. Vamos lá, então? No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Dia de Luz. O despertador toca e você acorda. Abre os olhos e torna a contemplar as mesmas cenas do ontem. Pela sua mente ágil, as dores sofridas passam em cenário cinematográfico. Você sente o corpo dolorido e cansado. Na boca, o gosto da amargura como gotas de fel lhe fere o paladar. Novo dia. Contudo, embora a noite de sono, não serão novas as lutas. Os problemas financeiros não se solucionaram no intervalo de algumas horas. A enfermidade que se abateu em seu lar não partiu. Ao contrário, você a sente mais presente do que nunca, nos gemidos que já lhe chegam aos ouvidos. Há que erguer-se do leito e retornar às lutas. A mesma luta. Você sente desânimo e pensa: por que não me tirou Deus a vida enquanto dormia? Sinto-me exausto. Não desejo mais sofrer nem lutar. No entanto, os minutos correm céleres e há que retomar as atividades. Entre a tristeza e o desalento, você se ergue e abre a janela. Neste instante, o sol lhe bate em cheio na face e inunda o seu quarto. Faz-se luz, e a luz espanca as trevas. É novo dia, informa-lhe o sol. Há alegrias no ar, cantam os pássaros. A brisa da manhã o envolve e a natureza toda o convida a reformular suas disposições íntimas. Pare um instante. Encha com o ar renovado da manhã os seus pulmões. Respire profundamente. Contemple o azul do céu e dirija ao Criador a sua prece. Prece de gratidão por mais um dia na carne. Em vez de rogar a Deus que lhe tire do corpo, rogue-lhe forças para o combate. É dia novo. Você não pode imaginar o que a divindade lhe reservou para hoje. Pense em quantos espíritos almejariam estar em seu lugar agora. Enfermidade, dor, desemprego são problemas a serem administrados e equacionados ao longo da existência. Recorde que a divindade lhe providenciou um dia de luz para você treinar outra vez disciplina, paciência, perdão. Não perca a oportunidade. Não jogue fora as chances de crescimento e resgate. E hoje, enquanto você sofre, luta e espera, alegre-se com os sons da vida, com o sorriso das crianças, com o colorido da natureza que o Pai dispôs especialmente para você. Sorria. As lutas poderão ser semelhantes, mas não idênticas. Porque dia como este nunca houve e não haverá outra vez. Deus não se repete. Detenha-se a descobrir detalhes e observe a riqueza que o circunda. Amigos, colegas, brincadeiras, abraços. Nada será igual ao que já foi. Desfrute deste dia integralmente, porque dia igual a este só se vive uma vez. Cada dia é bênção nova. Cada minuto é oportunidade espontânea de crescimento. Pense nisso. Esse momento de gravar. Camila, o que, que você poderia falar sobre essa mensagem, Camila e o Marcos? Bom, eu sou uma otimista e corrigível. Eu estou sempre de bem. Eu tô sempre. É claro que tem dias que a gente tá mais baixo, mas não tem como eu acordar e, por mais que eu esteja assim um pouquinho, como de repente uma noite foi mais tensa, mas eu não tenho nem como ficar mal-humorada, porque eu abro a porta, já vem 3 cachorros em cima de mim. Então, o mau humor em casa, ele não predomina. Eu tô sempre feliz, eu sou feliz, né? Eu falo que eu sou feliz. Eu tenho alguns momentos de tristeza, mas eu sou uma pessoa 100% feliz. Então, maravilha. Marco, café, o que você poderia falar dessa mensagem? Olha, ela me deixou assim bastante emocionado pelo fato de eu ter vivido mais ou menos o que ele falou, né? No finalzinho da pandemia, a minha vida, ela mudou da água para o vinho. E é engraçado que eu estava aqui na Praça do Aquários, aqui, lamentando isso, a mesma coisa. A única coisa que estava diferente é que eu não estava pedindo para tirar a minha vida. Né? Mas estava tendo isso. Aí sentou uma moça, que eu guardei o nome dela até hoje, que tem o nome da minha mãe. Ela sentou, uma senhora, estava o cachorrinho, ela sentou do meu lado e falou, bom dia. Eu falei, bom dia. Ela virou assim para mim, tá tudo bem? Você tá com uma cara triste? Eu falei assim, ah, não tô bem, tá acontecendo umas coisas na minha vida e tal, tal. Aí ela conversou bastante comigo. E aí ela me disse uma coisa que eu repito hoje, toda vez que eu termino a oração da assistência espiritual. Ela fala assim, falou pra mim assim, filho, Deus, ele quer 3 coisas da gente, só. Ele quer que a gente seja próspero, uma pessoa do bem e feliz. Agora, tudo que ele põe na nossa vida, ele põe para a gente ser homem do bem, ser próspero e ser feliz. Só com isso a gente vai crescer. E que é engraçado, né? Porque eu cheguei em casa, eu falei, puxa, eu nunca pensei desse jeito que ela falou. E aí eu tava lá, assisti um filme, e no filme, a moça, que era o Todo-Poderoso 2, que estava assistindo, a moça perguntou assim pro rapaz que estava com Deus, o Jorge Firmino, falou assim, nossa, minha vida é tudo bagunçada. Aí ele falou uma frase que eu achei muito legal, ele falou assim, se você pede paciência para Deus, você acha que Deus vai te dar paciência, é um momento para ser paciente. Provas, né? Se você pede amor, você acha que ele vai dar o amor para você, é um momento para você cultivar o amor. Né? Parece que foi uma coisa atrás da outra nesse dia para mim. Então, isso me remeteu muito a isso. Eu acho assim, que a vida, ela tem que ser vivida hoje, sabendo o que você foi ontem, para melhorar para amanhã. Mas tudo começa hoje. Né? É isso que eu tirei dessa. Você falou que eu sobrava, é isso? Brincadeira. Não, mas também, ó, olha só. Aquele... Camila, a Mônica é brava. Aquele desenho do Divertidamente, todo mundo assistiu, ele é bem cromoterápico, né? E tem um momento que estão todos em apuro, quem salva todo mundo é a raiva. Como o roxinho, que é a tristeza, salva aquele elefante que eu queria ter, porque ele chora. É muito bom, né? Então, eu queria ter um elefante aqui. Nós temos que dosar todos os sentimentos para que. É verdade. Vamos lá encerrando? Vamos sim. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Então, com oferecimento de WS Festas Embalagens, né? Então, a WS que sempre apoia a gente aqui também, né? Então, agora os aniversariantes da semana. Os aniversariantes da fraternidade Paulo de Tarso. Olha, minha gente, não está só o Paulo de Tarso. Quem quiser que a gente fale aqui, é só mandar para a gente. Então, nós temos no dia 8, que é hoje, a Isabela Arduini. No dia 8, o Walter de Souza Pinto. No dia 10, a Camila Zacarian. No dia 10, a Marli Mazeu Dias. No dia 11, No dia 10, a Rose Mary Baruel. Hoje vai ter festa lá na casa do Milton. Do Milton. E no dia 11, a Sheila Alvarenga. Ó, que legal. Aqui nós temos aqui no dia... no dia 8, que é hoje, Luiz Eduardo Ribeiro, que esteve com a gente aqui domingo passado. Um abraço para ele. 8 também, a Dodora Kawabe, minha prima Dodora, lá de Juazeiro da Bahia. Ela é de Patamuté mesmo também, nasceu lá, né? Só que ela mora em Juazeiro. E ela está fazendo 78 anos, adoro ela. E a nossa ouvinte aqui, né? Assídua também. Um abraço para a Dodora. A Márcia... Esposa do Rafael, né? Da Web Rádio, né? Sementes do Amor. De Amor, lá de Campo também, Grande, fazendo aniversário. É dia 9, o Rafael Tomé, que quase se classifica para a semifinal do Campeonato Mundial. Olha, que legal de skate. Classificou 16 para a semifinal, ele ficou em 17º. Pela Itália, né? Pela Itália. Lá no Campeonato Mundial. Mas são mais de 80 participantes, eu acho. Ele ficou em 17º. Se Deus quiser, na próxima ele manda. Representando a Itália, né? No Campeonato Mundial de skate. Muito legal, né? Nossa, é um orgulho para a gente. Dia 10, quem faz? Nosso amigo Fernando Petiti. Também parece que vai ter uma festa para os eleitores dele, não vai? Será que é macarronada lá do... Macarronada lá do... Novo Horizonte. Ele já foi bem uns 4 mil, 5 mil que votou dia... Então, pessoal, vocês que votaram no Fernando... Só quem votou, né? Só quem votou pode ir. Vocês que são eleitores do Fernando, o aniversário dele é dia 10 agora. Então, provavelmente, a gente tem que cobrar uma festinha, né, dele, né? Já que a gente só cobra, né? Bolinho. Pode mandar presente, que ele aceita. Aí já é um compromisso maior, né? Dia 11, o Luiz Geraldo, Geraldinho, meu amigo, lá do CTA, faz aniversário. Dia 12, o João Batista da AME. O João Batista, né? O marido da Sandra, o Batista. Um abraço, tá lá na casa dele, mora no Jardim Satélite. Dia 13, o Jorge Augusto Filho, meu filho. 13 de junho, dia de Santo Antônio. Não sei por que eu não coloquei o nome do menino de Antônio, né? Colocar Jorge Augusto, para ser igual ao meu. Antônio de Pádua? Não, exatamente. Dia de Santo Antônio, padroeiro de Patamuté. Esse é José Antônio. E Augusto. É padroeiro de Lisboa, né? Porque é padroeiro de Patamuté também. Ele é de Lisboa, nasceu em Lisboa. É. O pessoal acha que ele é espanhol, mas. No meu livro, Contos e Causas. Ele é português. Também? Oi? Não escutei. Chico Anísio tinha uma piada de uma cidade que ele era também. No meu livro Contos e Causos tem um monte de história de Santo Antônio lá de Patamuté, da minha cidade, de coisas que aconteceram, né? Um monte de gente faz aniversário essa semana. Dia 15, quem faz aniversário é o Hélio, nosso amigo Hélio Ribeiro, lá de Jacareí. Né? Olha só. Um abraço pro Hélio, que também deve fazer uma festona, né? Também. Isso aí é certeza que faz. Só fala as pessoas que vão fazer festa. O Hélio vai fechar Jacareí inteiro. Com certeza. Não é nenhum dúvida nisso. O pessoal fala que fecha o bairro, no caso dele, fecha parou a cidade. Parou por aqui. Né? O Hélio ainda tem isso. Tô falando hoje, domingo que vem vou falar de novo, né? Então, se prepara aí, Hélio. Prepara aí. É esse que tá aqui. E a dia 10 de junho tem a Silvia Cristina lá do Jefa. E dia 14 de junho o Ricardo Melo aqui do programa Fé e Razão, aí toda quinta-feira a gente convida vocês para escutar o programa ao vivo aí com o Carlos Chago e o pessoal, tá? É Ricardo Melo em memória, né? O Ricardo Melo participou. Não é memória, não. Não? Não, não. Tá certo. Tá aí participando. Uhum. E participou o último programa ao vivo ali. Uhum. Pelo Tim, né? Não, não, não no último, mas ajudou aí a fundar também o programa Fé e Razão. Tem mais algum, hein? A Camila tem. Tem o Cris, que faz parte da nossa equipe lá. Fez aniversário ontem. Parabéns pra você. E tudo de bom aí. Isso. Então a gente agradece a todos, né? E vamos pro sorteio, né? Pessoal que participou aqui hoje. O oferecimento aí da livraria Casa do Caminho. Vocês estão vendo aí o caminho do site, né? Agora eles estão com um site, uma loja virtual, a livraria Casa do Caminho. Vocês podem entrar aí, livrariacasadocaminho.lojavirtual, nuvem.com.br, tá? Vocês podem entrar nesse endereço aí. Eu coloco aqui na descrição do YouTube também para prestigiar a loja virtual aí da da Casa do Caminho. Então, quem ligou aqui participou, né? E a gente colocou aqui no sorteador e ganhou foi o Valdeci Braulio. Valdeci Braulio, que ligou pra gente aí. E participou aqui mandando perguntas pelo YouTube. Foi a do OVNI, né? A gente agradece e pede aí pra buscar o livro lá na livraria Casa do Caminho. Na rua, qual que é a rua mesmo? Porque eu tô com sem ela aqui. Rui Barbosa. 232. Isso aí. Avenida Rui Barbosa 232, aqui em São José dos Campos. E vamos lá. Agora é a hora da dica. Então a gente pede aí pra Camila e pro Marcos aqui, dá uma dica de um livro. Vocês trouxeram um livro aí que acho que a gente não comentou o nome dele aqui. Vocês falaram já no começo, que era, quer dizer, os nossos ouvintes falaram do Tratado de Cromoterapia Prânica, né? Mas comente aí, dê uma dica aí de algum livro pro nossos outros série que também. Esse do, do Edgar Amon, ele é simples e intuitivo. Com qual que é o nome dele? Ele é Métodos Espíritas de Cura, Psiquismo e Cromoterapia. Então ele não fala só de cromoterapia, ele fala do P1, do P2, do CH, né? Então, para as pessoas que querem entender mais sobre os passes, né? Eu acho que isso daqui seria interessante. Métodos Espíritas de Cura, Psiquismo e Cromoterapia, Edgar Amon, Editora Aliança. Pode falar. Ah, eu quero dar a dica do livro, que é o Déjà Vu. Eu tô devorando ele, vou acabar ele logo logo, que é do espírito Lúcius e da médium Sandra Carneiro. Eu tô apaixonada por esse livro e quem tiver a oportunidade tem o audiobook também, quem gosta de ouvir. Eu estou amando esse livro. Qual que é o nome mesmo? Déjà Vu. Déjà Vu? Déjà Vu. Qual que é a autora mesmo? Sandra Carneiro e o Espírito Lúcio. Déjà Vu em francês. Déjà Vu. Déjà Vu. Já visto. Déjà Vu. Escreve Déjà Vu, né? Eu li que nem lá na Bahia, como eles falam lá na Bahia. Na Bahia é Déjà Vu. Né, Jorge? Déjà Vu? É o que tá escrito, né? Eu achei a versão em espanhol aqui só. E foi engraçado que conversávamos sobre Déjà Vu no estudo. E de repente eu entro na biblioteca do Paulo de Tarso, esse livro praticamente cai na minha mão. Que legal. Que legal. Depois eu vou colocar então o link para vocês aqui. Dizer para o pessoal que a nossa livraria está à disposição de quem queira pegar o livro. É só ir lá no Paulo de Tarso, que tem vários livros espíritas à disposição na biblioteca. Legal. Vamos então agora. Eu vou colocar aqui atrás para vocês verem aí o. Aí tá aí. Nossa, que linda. Olha que coisa. Aí tá a imagem do dia, tá? Carlinhos, tá falando? Carlinhos? Oi? Tá falando? Não. Ah, não, tá. Tem a imagem do dia aí, vocês estão vendo a imagem criada pela imagem, a inteligência artificial. Eu vou colocar, já tá no nosso Instagram, tá? Então, se vocês quiserem entrar lá no Instagram, vou copiar ela. Tá lá, eu posso te passar. Legal. Coloca aí, Vivência Espírita, tudo junto. Já é só entrar lá e curtir, já vocês vão conseguir ver com qualidade melhor lá no nosso Instagram. Entre, curte, compartilhe, dê o like aqui no YouTube também. E aí mostra aí Jesus aí com todas as cores aí, bem florido, né? Muito legal. E aí é só entrar lá no nosso Instagram e curtir a imagem aí do dia, do emblema do dia. Tá certo? Vamos lá então? Essa imagem aí, Rodrigo. É aquele, tem um. Essa imagem tem uma. No YouTube, um musical que é Calm Spirit Awakening. Tem Jesus caminhando. E o som é maravilhoso, um relaxante tremendo para você fazer oração, para você fazer a meditação, relaxamento em casa. Não tem coisa melhor. Ficou muito legal, né? Legal. Uhum. Então já vamos partindo aí para o final. É, eu já vou me despedindo aqui, depois a gente passa para vocês comentarem, fazer suas considerações finais. Deixa todo mundo aqui se despedir e depois a prece, né? Só vamos terminar, né, rapidinho aqui as pessoas. O Daniel Melo está falando: tem alguma pessoa verdadeiramente poder de curar pelo simples contato? Mas acho que ele está colocando a questão 556 aqui do Livro dos Espíritos. Eu acho que tem, viu? Acho que tem. Também acho, sim, né? É, tem mais um aqui, Alice, do Salmo 23. É o nome da pessoa que está aqui. É, bom dia, pergunta. Pessoas em bom estado mental e espiritual apresentam algum padrão específico de cores? Assim, essas cores que são vibrantes para cada órgão, né? Cada órgão tem sua cor específica. Sim. Então, quem é médio consegue enxergar se a pessoa está com aquela cor. E geralmente ela tem uma cor padrão dela também, né? Sim. Então, para quem enxerga, dá para identificar, sim. Que é transmitido pela aura, viu? Uhum. Sim. É. Jorge. É reflexo. Oi, Carlinhos. Baseado nisso que você está falando, é que Jesus diz que nós temos o dom da autocura, mas nós nos perdemos no caminho. Através das cores que nós temos em todos os nossos órgãos, nós temos o dom da autocura. É só nos sintonizarmos novamente com os nossos estudos de conhecimento desde que nós encarnamos, para poder nós promovermos a autocura. E hoje foi desviado tudo, está se perdendo até a religiosidade hoje. Mas é o capítulo da fé absoluta. Né? A Joana Vasconcelos também, em relação às cores, e quanto ao centro, e quando o centro é tudo branco, e quanto ao centro que é tudo branco, tudo é branco, parede, teto, cadeira, ajuda ou atrapalha? Não, energeticamente não, mas visualmente. Visualmente. Fica uma coisa branca. Fica uma coisa branca. Tem mais um aqui, só para a gente encerrar. Florescer. Bom dia. Posso pedir um favor? Uma dúvida com esclarecimento. Eu tenho uma mediunidade forte, comprovada. Comprova porque desde a adolescência é gritante. Visões, etc. Tudo bem. Agora, de cristã evangélica a espiritualista cristã, e tô bem feliz. Será que tá tudo certo? Se ela tá bem feliz, ela já tá dando a resposta. Sim. Mas eu aconselharia ela fazer uma EAE e um curso de médio, já que ela tem escola de aprendiz. Mas parece que ela é evangélica, é isso? Não. Ela era evangélica, agora ela é espiritualista. Espiritualista cristã. Ela era cristã, entendi, evangélica, agora ela é espiritualista cristã. Só importante pelo fato de ela estar seguindo Cristo já está bom. Sim, é o que o Chico falava, né? O importante é ser cristã. Ela pode ir no centro espírita fazer a escola, mas não necessariamente ela precisa ser espírita. Apenas para fazer a reforma íntima, né? Que é muito importante. Legal. O que tem que fazer agora, Rodrigo? Se despedir. Rodrigo, só. Vamos, a gente passa para vocês fazerem a consideração final, então. Deixa eu só falar a enquete, o resultado da enquete que teve aqui, tá? Então, o pessoal que participou aqui, entrou, a gente agradece, né? Houve 123 votos, né, da enquete. Você já sentiu mudanças na sua energia ao usar ou estar cercado por certas cores? 76% falaram que sim e 24% falaram que não, né? Então, depois vocês comentam pra gente também sobre isso, né? Se você já sentiu mudanças, né, na energia, né, na sua vida, quando estava cercado por determinadas cores. Então, obrigado pela participação e até o próximo domingo. Obrigado a todos aqui que comentaram e participaram. Posso dar um recado? Posso? Carlinhos, Carlinhos, pode falar. Não, é o Jorge ou o Rodrigo. Tá bom. Olha, encerrando aqui como sempre com o livro Palavras de Luz, Chico Xavier e Emmanuel. A mensagem do dia 8, que é hoje, mensagem do dia 8 de junho, diz assim. É muito interessante essa mensagem. Cada encarnação é como se fora um atalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, porquanto elas significam a bênção divina, quase um perdão de Deus. Emmanuel, capítulo 5, a necessidade da experiência. Serve para todos nós. Perfeito. Pessoal, muito obrigado pela presença virtual de todos vocês, pelas perguntas, desculpe, né? O Aécio colocou aqui para a gente que era, ele tinha pergunta, ele estava com dúvida, Aécio, e também nós respondemos normalmente, né? Não respondemos direto para você, não. Respondemos direto para todo mundo. E as perguntas que você faz são sempre inteligentes e servem para todas as pessoas, principalmente para nós. Lembrando do caldinho da Feira do Livro Espírita, dia 28, lá na AME. Né? Só entrar aí na USE, que tem lá o cartaz, como faz o pedido pelo celular, paga o Pix, tem que fazer, faz adiantado, que é melhor, né? Então, dia 28, lá na AME, a partir das 6h30 da tarde, teremos lá o caldinho da Feira do Livro Espírita, que é a Feira do Livro Espírita, que será em agosto e ajuda a Feira do Livro Espírita. Também, lembrando que todas as casas têm lá aquela tabela, aquele quadro para as pessoas se voluntariarem para trabalhar na Feira do Livro Espírita, que é tradicional em São José dos Campos. Ô Jorge, eu só pediria para que soltasse esse cartaz aí para a gente poder divulgar, viu? Porque eu não tenho esse cartaz aqui lá no meu WhatsApp. Rui, fala no microfone. Aí eu vou passar para você. Então tá. O cartaz eu vou passar. Mas ele podia ter mais cartaz físico, né? Também, né? Mais cartaz físico. Não tem. É só virtual, por enquanto. Então, mas você está certo. Quem que vem a semana que vem, Rui? O Ari Rangel? É o Ari Rangel que virá aqui para abrilhantar o nosso programa. Mas é o doutor que vai trazer ele, né? Que aí a gente começa 10 horas da manhã. Agora ele já aprendeu a usar o Waze, já chegou lá no Irmã Cheia. Um grande abraço para ele. Legal. Legal. Agradecemos a família Vivenciana, a companhia, esse programa que realmente é alegre, é divertido, apesar da seriedade dos temas que a gente debate aqui. Agradecemos a companhia de todos, desejamos um ótimo domingo, seu macarrão com frango, seu cardápio preferido. Despedindo-nos de Rodrigo, de Marcos Café, de Camila, do Rui, do Jorge, do Silvio, do Tião, do Rodrigo, que trouxe hoje o Francisco Lucas, que o seu Domingos trouxe, com alegria boa. E que nós possamos domingo estar aqui reunidos para conversarmos e assistirmos o nosso querido amigo e irmão Ari Rangel. Deus abençoe a todos, fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Camila, suas observações finais do nosso programa de hoje. Eu adorei, adorei conhecer alguns pessoalmente, que eu só conhecia pela rádio. Foi exatamente como eu imaginei, alegre, foi bem gostoso, foi super rápido. E eu quero fazer uma homenagem a toda a equipe do grupo P3A. Eu vou falar os nomes rapidinho. Eu anotei para não esquecer de ninguém, né? Que é o João, a Leia, o Cris, Silvana, Denis, Rúbia, Bernadette, Aderc, Fátima, Ana Paula, Sirlene, Luciana, Amélia, Lourdes, Débora. É a minha família de quarta-feira, amo vocês. E até quarta que vem estaremos juntos, se Deus quiser. Graças Todos a Deus. Todo pessoal trabalha com a cromoterapia? São 14 Sim. pessoas. E acertaram o seu nome hoje, Camila? Acertaram, tudo bem. Eu convido o senhor para ir lá fazer uma preleção também, né? Todos são convidados, né? Para fazer uma preleção com a gente. Sim, sim. Né? Vamos sim, só convidar que nós vamos. Legal. Marcos Café, nossa, esse nossa, a gente não esquece, né? Eu estou muito grato de estar aqui com vocês hoje, né? Conversando, aprendendo muito, né, com vocês. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade de estar aqui. Né? Você falou que queria falar uma coisa. Ah, sim, eu queria falar que lá no Paulo de Tarso a gente começa um curso básico, agora dia 2 de julho. Uhum. Das 19h15. Que hora? Que dia de semana? Que na dia? Quarta-feira. Quarta-feira. Né? Uhum. Aí quem estiver interessado de começar essa caminhada uhum. conosco. Que dia? Vai ser na quarta-feira, dia 2 de julho. Começa. De julho. E no dia 9 vai ter o bingo lá. Dia 9, então, é. Dia 9 nós vamos ter o bingo, que não vai ser no Paulo de Tarso, né? Vai ser na Lions Club. Lá no Lions Clubs, na Francisco de Alongo lá. Paulo de Tarso fica na rua Casimiro de Abreu, número 4, Jardim Maringá. Isso. Né? E agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui, né? Cada um de vocês, né? Que faz o domingo da gente ser mais valioso, né? Na fé, na caridade e na construção desse homem do bem, né? Que a gente está lutando a cada dia. Gratidão por estar aqui com vocês hoje.